fascinating. Engage. Está começando sessão 31. Intercom. You have been recruited. Protect the timeline against temporal incursions. You will be equipped with the most advanced technology in existence. There's no going back now, temporal agent. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E quem está aqui comigo hoje, mais uma vez, é o Ricardo. Fala, Ricardo. Opa, Valdomiro, beleza? Beleza, pessoal? Eu e o Ricardo, hoje aqui, estamos recebendo uma convidada, nunca participou aqui com a gente, que é a Ângela Simas. Fala aí, Ângela, tudo bem? Tudo bem, boa noite. É uma honra estar aqui. Ah, bacana, bacana. A gente está bem feliz em receber você aqui. O papo hoje, nosso quinto podcast sobre Star Trek Online, né? Que todo ano a gente faz um, né? Desde 2013, né? Fazendo um podcast por ano, né? Sobre o jogo. A gente costuma, então, se tiver algum ouvinte de primeira viagem aí que não sabia que a gente faz todo ano esse podcast, então é isso. A gente costuma falar do último ano do jogo, né? Das últimas temporadas e tal. E hoje eu e Ricardo vamos continuar a história do jogo, continuar a falar sobre ele. E temos aí a Ângela, que é uma jogadora também, que, se eu não me engano, começou até antes que o Ricardo, né? Eu ouvi falar, né, Ângela? Porque o pessoal te conhece bastante, né? Eu conversando aí na internet, todo mundo procurando, né? Eu cheguei no Facebook em alguns grupos e perguntei: ah, vocês conhecem alguma mulher que joga Star Trek Online, né? Até porque, né, pra ter uma mulher aqui pra falar sobre o jogo, a gente nunca teve no nosso podcast de Star Trek Online uma mulher jogadora pra falar. E aí eu fui perguntar lá, muitos me falaram: não, você tem que falar com a Ângela, fala com a Ângela. Você tem até um nickname aí, né? Orlenka, né? Com o apelido que você é conhecida no jogo, né? É. Aí, enfim, as pessoas indicando tal, eis que te chamei aí, né? Te encontrei, te chamei e fiquei feliz aí que você aceitou. Eu queria que você falasse, então, inicialmente, antes da gente entrar pra falar sobre o jogo mesmo, as novidades e tudo mais, queria que você falasse um pouco aí sobre a sua experiência como jogadora, como que começa isso e como é que tem sido aí de lá pra cá. Bom, eu não tenho, por incrível que pareça, o primeiro jogo de Star Trek que eu joguei foi o Bridge Commander, Star Trek Bridge Commander. E depois de um certo tempo eu comecei a arbitrar pro campeonato brasileiro que a Federação de Brasília organizava. Passar para o Star Trek Online foi facílimo, porque eu joguei a versão beta do jogo quando eu ganhei uma chave beta na IFT, na Federação Internacional de Trekkers. Baixei o jogo, foi uma experiência assim inesquecível. E na época meu filho estudava em Los Angeles, eu pedi para ele ficar um dia a mais no lançamento, fiz a pré-compra dos boxes, compramos 8 boxes, montamos um grupo em 2010. A nossa fleet foi aberta em 2010, uma das primeiras fleets brasileiras do jogo. E de lá pra cá eu tenho acompanhado assim o jogo como uma coisa assim. Eu gosto, é um universo que eu gosto, entendeu? A parte de exploração foi um pouquinho mais deixada de lado, está ficando uma coisa mais movimentada. As dificuldades vão aumentando, cada novo arco apresenta uma diversidade de raça, de coisa, obriga a gente a melhorar as skills, obriga a gente a estar sempre atualizando o personagem. E eu acho, para mim, hoje um jogo mais interessante de Star Trek é o Star Trek Online. Ah, bacana. Então, quer dizer, só voltando um pouco, você joga desde a versão beta, lá atrás, né? Que é isso? Exatamente. Caramba. O que eu sei é o seguinte: o jogo ele está completando agora 7 anos, não é? Exato. É. 7 anos, né? Que ele começa oficialmente em 2010, né? Affirmative. Pessoal, então é o seguinte, vamos adentrar de fato então no podcast. É isso aí, galera, é isso aí, ouvintes. Vamos para o nosso quinto podcast, nosso quinto Intercom sobre Star Trek Online. Eu quero relembrar algumas coisas, né? Eu até ouvi de novo o último podcast que nós fizemos, né? O Intercom sobre o STO ano passado. E a gente conversando lá, a gente para quando o jogo ele tá para iniciar a temporada 11.5, né? A gente tinha comentado até a temporada 11, aí a 11.5 era aquela que era chamada de New Dawn, não é isso? E a gente não chegou a falar sobre ela, assim, de fato. A gente falou de algumas coisas que estavam por vir, sobre aquele lance de entrar a Guerra Fria temporal, a gente só comenta aquilo que tinha sido anunciado, né? Mas como a gente não tinha falado exatamente sobre o que é essa 11.5, então acho que vale a pena a gente continuar a partir daí, né, Ricardo? Sim. Então, só fazendo uma... voltando um pouquinho, né? Quando começou essa Season 11, a primeira coisa que aconteceu foi que entrou um novo sistema de reputação, que é o Terran Task Force, né? Que aí... E também entre os episódios com a Lita. E assim, quando acontece, eles tiveram uma reorganização, refizeram alguns episódios, né, do arco Cardassiano, que é bem antes, né? Então eles resumiram, antes tinha 15 episódios, eles resumiram em 5 e colocaram a Lita como capitã. Sim, eu lembro que tudo isso a gente comentou, né, vocês comentaram lá, bem no finalzinho do podcast, né? Isso. Só que assim, acontece o seguinte, fizeram o primeiro, resumiram os 5 arcos, fizeram os novos 5 capítulos, né? Colocaram a Lita como capitã e depois isso é como se você voltasse no tempo, né? Você vai fazer essas 5 missões como se você não tivesse feito e as outras missões que continuam depois daquela 15ª episódio, que foram cortados, você continua normalmente. Então, tem um período de tempo que a história continuou, né? Deixamos a Lita capitã lá no universo espelho e continuamos. Quando entra nesse novo período, depois da guerra dos Iconianos, a Lita aparece como almirante, né? Não é que ela era capitã e de repente virou almirante, né? Simplesmente que teve uma passagem de tempo que não é presenciado pela gente, né? Pelo jogador. Aí ela aparece como almirante e ela ganhou poderes, né? Tipo... igual o Ducati, eu acho que era o Ducati que ganhou poderes do... Como que fala? Dos Parades? Isso, né? Ah tá, você tá relembrando do que aconteceu na Deep Space Nine na série mesmo, né? Isso, só que a Lita, no jogo, a Lita vira almirante, ganha a guerra, derrota os Iconianos e ela, sei lá como, ela ganha poderes dos profetas. Ela usa o orbe pra obter poder. Ah, não, né? Peraí, agora que eu tô entendendo. Ela ganha poderes mesmo. Caramba, ela usa o orbe, né? Por que, nossa, que eu tô falando isso? Porque isso vai ter uma influência mais pra frente, né? Ah, tá. Lembrando uma coisa interessante também, que a certo ponto do jogo, os Terran, o pessoal do Universo do Espelho, se associa aos Tolianos. Nós temos uns PVEs que você luta contra a entidade cristalina, que por sua vez está protegida pelos Tolianos, que por sua vez liberam as naves do Terran. Mas só uma coisa, a entidade cristalina seria uma outra entidade da mesma espécie, vamos dizer assim, espécie daquela entidade cristalina da TNG lá, do, né? Do TNG, exatamente. Ah, seria a própria. Não, mas assim, não é a mesma porque ela foi destruída, né? Seria, tipo, mais uma da mesma, entre aspas, espécie, né? É, porque inclusive ela lança cristais, ela tem assim, um poder danado de absorver toda a energia, de repente ela explode, E esse PV é interessante porque é open time. Então entram 5 da Federação e 5 Klingons. São 10 jogadores. Só que não interagem tanto. A gente interage assim, dando um healerzinho dali, acorde ali que o cara vai morrer. Mas é a associação dos Terran com os Tolianos. É interessante ver nesse PVE. Ah, só uma coisa que eu não te perguntei, Angela. Você joga a parada multiplayer mesmo, né? Você joga com o pessoal online, né? Jogo com o pessoal, jogo com o time das Flits. Não gosto muito de PVP, não, porque eu já tive cada história... As histórias de PVP são, assim, engraçadíssimas. Porque, teve aqueles gringos que vêm... Eu uso uma navezinha, um escortezinho andoriano, charal andoriana. E o gringo olhou, parou do meu lado e falou: como é que você tem coragem de jogar com uma nave dessa? Vamos para um PVP. e ele estava com uma navezinha pequena, e eu fui lá na... O PVP de 10 a... De, são 10 rounds, né? Quando eu tava em 6 a 2, ele fez assim, para que eu não vou passar vergonha de perder pra uma mulher. Ô, louco. Aí eu falei... É, aí eu virei... Cabecinha, né, cara? Que cabecinha, né? Não, aí eu, o pior foi que eu tripudiei, né? Eu cheguei pro Guilherme e falei, vai passar vergonha dupla, porque você perdeu pra uma tia. Eu tenho 62 anos. Olha pronto. Aí, ó. Ele, aí certo. Ele pediu pra eu não contar pra ninguém. Ah, não, ah, tá, não pode deixar que ninguém vai ficar sabendo, tá? Tá só aqui entre nós aqui. Só entre a podosfera. Ah, pô, tinha que dar um nome desse, ou como é que se diz, o avatar dele lá, qual que é? Eu não lembro do nome dele, mas eu ria tanto. Eu ri quando eu chegava e contava isso. Gente, pelo amor de Deus, o cara tava com uma nave pequena, eu com a minha charalzinha, tenho 5 consoles táticos, eu tenho... Eu sou science, mas eu jogo com DPS alto, eu tanco as naves lá, então foi chato, foi chato. Nossa, eu que não jogo, eu não tô entendendo nada desse jargão é seu. É o seguinte, o DPS nada, é o dano por segundo. Ah, tá. Então você tem que ter uma combinação de a energia que você usar na sua nave, que são várias energias, phaser, disruptor, plasma, polaron, são várias energias, você tem que usar consoles específicos para aquela energia. Você tem que usar o tipo de arma, ou canhão, ou torpedo, ou beam. Você não pode fazer uma mistura porque uma arma penaliza a outra pelo tempo de recarga. Então você é obrigado a ter uma estratégia, como diz, montar building da sua nave de acordo com aquilo que você quer. Você tem que ter skills próprias, você tem que ter traits. Os traits são que a gente pode ter a nave mais voltada para uma integridade estrutural, para recuperação de escudo. Você tem que ter uma estratégia de jogo para você montar a nave do jeito que você quer. E eu sou assim, eu sou uma tiazinha agressiva. Percebe isso aí, viu? Tô vendo. A Orlenk é extremamente bélica. Nossa, cara. A nave da Orlenk é dual heavy cannons, torpedos, e quando ela entra já com 5 consoles táticos, quer dizer, então ela, como na linguagem da gente, dá um DPS, o canhão arrebenta a estrutura da nave, o beam tira primeiro o escudo. Então a Orlenk, quando entra no negócio, ela entra para bater. O Tolian usa Tetrion também, o Disruptor, o Borg usa plasma, que fica queimando depois. Um torpedo de plasma deixa a tua nave pegando fogo. Cada energia que você usar, você tem que ter toda a compa. Não adianta você só botar um mega canhão de phaser se você não tem os auxiliares, que são os consoles, os bridge officer com skill, os bridge officer com habilidades para dar uma carga dobrada de torpedo. Então, essa estratégia de montar a nave é que vai decidir mesmo. Quer dizer, no final das contas, não importa se você tá numa scout ship, assim, é mais essa montagem toda, essa estruturação, né? Você tem que montar. É isso que deixou o gringo puto da vida lá, né? Porque ele viu aquela navezinha lá, mas não sacou que aquilo foi estruturado de uma forma para ser bem destrutivo, né? Ela é pequenininha e é extremamente veloz. Cara. Então é uma navezinha que, além de ser rápida, ela é rápida, ela faz curva em U, ela sai de coisa. Mas os gringos eles têm muito isso. E eles fazem muito char feminino também. Eles têm muito char feminino que eles fazem, e na hora que você olha e fala assim... Isso não é mulher, não. A mulher não vai fazer um chá com essa sobrancelha horrorosa, com essa orelha feia, com essas coisas. Ai, ai. Vai. Os caras, né, vai subestimando aí, né? Exatamente. Caramba, que loucura, cara. Fiquei até com medo de ver você jogando. Nossa, não, negócio não, é... Não. O seu chá, qual que é, Ângela? Orlenk Nava. Mas é humana... Alien. Eu só jogo com alien. Mas qual é? Eu faço uma alien humanoide, totalmente humana, só os olhos, que só dá pra ver que é alien. Por quê? Porque o alien tem percepção, ela percebe aonde, se a nave tiver onde tem colocado, ela tem uma percepção maior que a humana, ela tem mais traits que a humana, ela tem mais velocidade que a humana. Então a minha Orlenk é uma alien humanoide, ela é igual uma humana todinha, só os olhos, só diferencia nos olhos. Ah, tá, então isso daí foi uma espécie que você criou, assim, é isso? Eu criei. Nós podemos criar o que você quiser ali dentro. Você pode jogar, você pode montar. Se eu não me engano, a gente só não consegue jogar com Borg. Mas o resto... Tem, mas dá pra pegar uns oficiais Borgs, né? Oficiais de ponte. Mas você jogar como Borg ainda... Porque alguns você compra. Você compra o Caetiano, compra o Ferazan, você compra o Remano. Você pode comprar e fazer um oficial diferente, mas Borg não. Ainda não. Mas, ó, voltando um pouco pra história do jogo lá, né? Antes que a gente se perca aqui. Onde é que a gente tava mesmo? Vocês lembram? Eu já esqueci. Nós estávamos Vocês estavam falando da Lita, dos poderes da Lita. Sim. Da probe coniana. Certo. Então, a partir daí... Aí nós começamos a entrar nos episódios que vão dar o tom da temporada 11, né? Mas então, peraí, a gente tinha parado, não era na 11.5, no outro podcast, a gente ia começar a falar disso, não era? Isso, aí na 11.5 começa a entrar o episódio, porque acho que na 11 é mais pra mudar colocar esses... episódios novos, né? Quando chega esses episódios novos, você... Todas as facções conseguem jogar, né? Vão fazer novamente, né? Ah, tá. Bom, então a partir daí, 11.5. Qual é o desenrolar da história do 11.5? Bom, no 11.5, o primeiro episódio é o Sunrise, né? Você vai para um sistema que a Frota Estelar, ou dependendo de qual personagem você tá jogando, vai te falar, ó, tem uma estrela que tá morrendo, a gente não sabe por que, você vai lá investigar. E essa estrela é no sistema Lucari, que você ainda não conhece, né? Cara, eu vou te falar uma coisa, eu ouvi falar, porque assim, eu vejo alguns anúncios do STO, né? Por aí, né, no Twitter, sei lá, por aí no Facebook, em alguns sites que eu visito e tal, sempre tô vendo. E aí eu vi lá essa menção aos Lucari, cara, eu fui procurar isso não é canônico, Lucari é uma raça criada pro jogo, né? Sim, foi criado pro jogo. Ah, tá, então legal. Aí o Valdomiro agora falou assim, mas não é canônico. Não, mas é legal, eu acho legal que no jogo eles não fiquem somente usando a coisa canônica, porque eles têm, lógico, tem que ter essa liberdade pra criar, né? Eles têm que crescer. Eu acho legal, porque senão você fica só girando em torno daquelas... Tudo bem que é coisa pra caramba pra explorar no universo Star Trek, né? Que a gente tem nas séries e filmes, né? Mas a... eu achei legal isso aí, que eles também estão criando coisas novas, né? Eu só fiquei curioso, porque eu fui pesquisar e não encontrei, aí foi que eu... Ah, tá, então é coisa nova. Né? Aí você vai com a sua nave, vai até o sistema, né? E você vai chegar perto de um planeta habitado. Os Lucares, assim, eles têm tecnologia de dobra, só que eles são meio fechados, né? E aí você vai até o planeta, consegue entrar em contato com uma nave Lucari que é comandada pela administradora Kumark. E no que você tá, ela pede ajuda, fala assim, ah, o que aconteceu, né? Que a gente percebeu que o nosso sol tá morrendo, né? E você pega e ajuda ela com as sondas pra ver o que tá acontecendo. Nisso chega uma outra nave, uma nave pequenininha. O Ricardo, só uma coisa que eu não perguntei aí. É quadrante alfa, né? Gama. Não, desculpa, beta. Ah, tá, beta. É no... Né? Na região lá do... Ele é muito perto do sistema dos Ferengues. Tanto é que a primeira civilização que entrou em contato com eles foram os Ferengues, né? Certo. E aí essa nave chega, você começa a questionar essa nave, e aí ele fala, assim, que é muito estranho ele chegar bem na hora que a estrela tá morrendo. Assim, não, eu tô aqui pra ajudar, né? O meu nome é Caldano. Todos esses personagens que você tá citando são personagens novos, né? O Caldano não. O Caldano ele já foi citado. Não, o Caldano ele aparece primeira vez no... Ele é citado primeira vez naquele do TNG, do Captain's Holiday. Ah, tá. É daquela raça dos viajantes do tempo lá, não é? Não dos Vorgons, né? Ele é um cientista. Aí a espécie do Caldano eu já não sei se eles inventaram, né? Aí eu vou... Mas o que acontece? Esse Caldano ele fala que vai auxiliar na reestruturação de recarregar a estrela dos Lucares, né? E chama o seu capitão e a administradora pra dentro da nave. É engraçado que quando eles entram na nave, eu lembro de Doctor Who, né? Porque eles falam, nossa, sua nave é maior por dentro do que por fora. Ah, peraí. Isso aí é daquele episódio da Enterprise Future Tense, não é? Isso. Que é aquele episódio em que eles encontram um pod, que quando eles entram lá, acho que é o Trip e o Reed, né? Entram lá, vem que é muito maior por dentro do que por fora. Uma coisa, né? Meio isso. Na pegada, que nem você falou aí, meio Doctor Who, né, cara? Quando você tá dentro da nave, né? Ele pega e o seu oficial, ele faz as análises, fala assim, esse ser tem DNA humano, Vulcano e Lucari. Você lembra que no episódio, o Phlox fala, ele tem o DNA humano, Vulcano de uma outra espécie. Ah, olha só, cara. Eles aproveitaram. Eles aproveitaram essa brechinha. Meu, isso que é legal no Star Trek Online, né? Eles aproveitam essas brechinhas e criam uma coisa inteira em cima, assim, né, cara? É muito legal. E aí ele enquanto ele fala assim, eu vou recarregar o sol de vocês com o Toxutat. Assim, ó, Toxutat é aquele objeto que o Picard tava indo atrás no Captain's Holiday. Que, na verdade, eram os Vorgons estavam indo atrás e o Picard vai lá, né? Uhum. É muito legal. Caramba, isso aí foi uma conexão bacana, hein? E então, enquanto você tá recarregando tudo, né, tá ajudando os computadores dele pra calibrar essas coisas, né, a nave é invadida por Tolianos. Aí tudo, aí você defende a nave, aí consegue destruir os Tolianos que entraram, aí você pega e volta para sua nave para combater esses Tolianos. Num determinado ponto, os Tolianos conseguem roubar o Toxutat. Nossa. Roubam o Toxutat. Ele fala, eu vou ver o que, que eu vou fazer. Né? O Caldano fala, eu vou ver o que, que eu vou fazer, né, para resolver esse problema. E ele vai embora, transporta a Kumark para sua nave e você devolve ela para o planeta Lucari. E aí termina esse primeiro episódio do arco do 11.5, né? Não, então assim, o Toxutat, ele vira um MacGuffin, né, na história. É, e pelo que eu lembro lá no Captain's Holiday, tinha alguma coisa no Toxutat que ele servia pra parar, acho que a fusão numa estrela, não é? Exato. A fusão nuclear, não é isso? Isso. É que ele usa o Toxutat e consegue reviver a estrela Lucari, né? Ah, tá. Legal, era do começo da missão. Isso. É, esqueci de falar dessa parte, né? A parte mais importante, eu consegui reviver a estrela. Não, então, legal, se encaixou direitinho aí, ficou bacana a utilização desse... Não, eles encaixam bem, se você vê direitinho as coisas, eles encaixam as referências que você tem. Aí no segundo episódio desse, é o Stormbolt. Stormbolt, você vai você é chamado, né, que é a inteligência, ele descobriu que os Tolianos estão agindo no sistema Naku. Naku, peraí, eu conheço essa raça aí, cara. É, os Naku, putz, eu não lembro de qual episódio que é, mas bom, fala aí. É Enterprise Stormfront, é aqueles bichos cinza. Ah, dos nazistas espaciais lá, né, o episódio. Ah, tá. Que os caras são, é revelado lá no Stormfront que eles são players muito importantes na Temporal Cold War, né? E aí, então, pelo jeito que já tá entrando nisso, né? Pelo jeito o jogo aí nesse ponto, né? Exato. Ah, legal, legal. Então vamos lá. Então você chega no sistema Naku e você vai... O Caldano aparece, né? Ele fala que vai... Alguém do planeta Naku fala... O nosso sol está morrendo, né? Nós vamos te ajudar. Você ataca os Tolianos, né? E vai destruindo as naves, né? E durante o combate, os Tolianos conseguem destruir o sol de Naku. Aí nisso você entra dentro da nave mãe Toliana pra tentar recuperar o Toxutat, né? Você consegue recuperar o Toxutat e aí você, o Caldano fala assim, nós temos que esconder o Toxutat, né? E ele leva você pra um portal temporal até Raiza, bem antes do... Peraí, só um pouquinho. Portal temporal? Que portal é esse? É o que a nave do Caldano consegue fazer. Ah, tá. Ele consegue projetar um portal espacial, né? Porque, assim, o Caldano, ele é citado lá no... no Captain's Holiday como um cientista, certo? Isso. Ele não aparece, mas ele é citado, né? Isso. Então aí quando o Caldano consegue recuperar o Toxutachi, eles viajam no tempo até Ryza, pra que o Caldano e o seu player consigam esconder dos Vorgons essa o Toxutachi, né? É, porque já que conseguiram esconder uma vez em Ryza, vai conseguir de novo? Essa é a ideia? Não, essa é a primeira vez, né? É o Ryza no passado, né? Antes do Picard. Passado. Não, peraí, agora que eu tô entendendo, Quer dizer que quando esconderam, né, dos Vorgons, que aparece lá no Captain's Holiday, tá mostrando agora no Star Trek Online isso acontecendo. Isso, tanto é que ele fala assim... É, encontrar o Toxutachi é outra história. É com o Picard, ele fala, né? O Caldano, né? Putz, que legal. Aí o que acontece? Aí depois que você esconde e tal, você é teletransportado pra sua nave e você volta pro tempo presente. E aí o representante de Naku fala: como assim? O que vocês fizeram com o nosso sol? Que não sei o que, né? E aí ele começa a explicar, fala assim: não, é porque o viajante do tempo perdeu o Toxutachi. Eu falo assim: meu, isso é muita ingenuidade, né? Eu falo assim: ó, você acabou de destruir o sol do planeta. Eu falo assim: ah, então, a culpa não é nossa, é do viajante do tempo, né? Pera, só uma coisa, Ricardo. Você falou que volta pro tempo presente, mas o tempo presente não é o século 25? Isso. Mas em que século que tava antes pra voltar pro tempo presente? Não, porque assim, você foi até o sistema Naku pra resgatar o Toxutachi. E isso é no século 25. Pelo portal. Isso. Sim. Mas é tudo aí, século 25, hein? 25, né? Tá. Aí você, o sol é apagado, o sol dos Naku é apagado, e aí quando você recupera, depois que ele é apagado, você recupera o Toxutachi, e aí o Caldano pega e volta no tempo até a Ryza do século 22 pra esconder lá. Ah, né? Tá, não, entendi. Aí volta pro tempo presente depois, tá lá escondido, já era, tá ok, certo. E aí você meio que fala pro Naku que... É por causa de uma interferência temporal, né? Assim, eu achei muita ingenuidade da pessoa, vou falar tudo que eu sei, né? Mas tudo bem. É nesse que é o intuito que você vê, começa a crescer aquela ideia de por que os Naku têm fixação por viagem temporal. Porque eles querem impedir isso daí, né? Ah, então quer dizer que eles conectaram esse lance do Toxutachi aos Naku como se fosse um embrião... Dos Naku ficarem obcecados para que no futuro virasse uma guerra fria temporal que envolvesse várias facções. Isso. É, interessante, né? É, porque o sol deles está destruído, né? Eles vão ter que... Eles não têm mais onde ficar, né? Eles vão ter que se espalhar pela galáxia, né? Aí, nada disso era mostrado no episódio de Enterprise lá, no Stormfront, não falava nada disso. É, não, eles são simplesmente uma facção, uma das facções nessa guerra, né? Aí quando você volta pro presente, tem ainda naves tolianas que então você tem que combater. E nisso dá alguma pane na nave do Caldano e ele some num portal. Aí chega uma nave chamada USS Pastak, comandada pelo Capitão Walker, que é uma nave temporal. Ele já apareceu num episódio envolvendo os tolianos, né? Aqui aparece a Tasha Yar, né? Aquele que eu falei uma vez que aparece a Tasha Yar. Ah, tá. Num episódio do Star Trek Online, você tá dizendo, né? Isso. Tá, isso. Personagem novo do jogo, então, esse Capitão Walker aí. Isso. Tá. Aí ele te ajuda a derrotar, te transporta pra nave dele, né? E consegue recuperar o corpo do Caldano. Aí ele até comenta, né, do que aconteceu na Enterprise, né, na NX, e fala assim, que o Trip e o Malcolm mexeram alguma coisa e ativou o portal do tempo, e aí por isso que o Caldano foi puxado, né. Olha só que legal, cara. Essa parte é interessante. É, até porque no episódio lá não foi explicado nada, né. E sem contar que levaram embora também, não foi explicado. Não sei se no jogo vai ser explicado o que os tolianos fizeram. É porque levou o Pod, né? É, levou o Pod e ele tava dentro, né? Ele desapareceu, não é? Eu lembro que os tolianos levam o Pod, mas ele desaparece, não é? Então, ele desaparece porque no jogo, né? Porque o Capitão Walker, ele consegue transportar o corpo do Caldano da nave para a nave Pastak, né? Essa nave, por acaso, faz parte lá da Comissão de Integridade Temporal ou não? Sim. Ah, tá. Que é lá da frota onde tem, sei lá, também a Relativity, por exemplo. Isso. Certo. Agora, nem sei se é do mesmo modelo da Relativity. É, mas de qualquer maneira... Não, A Relativity era uma nave grande, né? É, meio triangular, assim. Meio triangular. Eu acho que é essa daí mesmo, viu? Interessante. Eu não me lembro. E aí, depois que termina essa missão, você pega e volta à sua rotina, assim, vamos dizer. Nossa, mas eu acho que, cara, só esse pedacinho aí, essa parte que você contou aí, cara, já é melhor que praticamente a Guerra Fria temporal inteira da Enterprise lá, onde não tinha muito... É porque a gente só tinha perguntas e poucas respostas. Aí, os caras conseguiram unir várias coisas, meio fanservice, só que bem feito, né? E ainda com essa... pequenas explicaçõezinhas, né, no meio do caminho, né? Que nem esse lance dos Lucari, né? Isso. É, que... Nossa, achei bem legal, cara. Pô, misturaram tudo de uma forma bem... Achei criativo pra caramba isso aí. Sim. Bem legal. Bom, então isso aí é... Qual é a temporada já? É, ou melhor, dentro da temporada 11, mas é 11.5 aí? Isso. Tá. Então, a partir daí, o que acontece? Qual que é o novo passo aí que foi dado? Bom, aí o próximo episódio é o Time and Tide. Bom, aí como você já conheceu o Capitão Walker, agora você vai ser alugado por ele, né? Ah! Eles vão falar, prepara. Ó, eu acho que eu entendi o esquema aí. Os caras estão copiando um pouco, que nem no episódio Relativity da Voyager, né? No qual a 7 de 9 acaba sendo alugada, vamos dizer, né? Pelo Capitão Braxton lá a fazer toda aquela missão lá e tal. É mais ou menos isso, né, Ricardo? Isso. Tanto é que o Capitão Walker, ele usa aquele uniforme do Braxton, né? Certo. Bom, então o que acontece? O Capitão Walker, ele te chama pra você ir até Nova Kittomer. Por quê? Você vai assistir a assinatura do Acordo Temporal. Nossa, Nova Kittomer. Nossa, que legal, cara. Isso aí, pra quem não se lembra aí, é muito falado no episódio Cold Front, né? Onde o Daniels, conversando com o Archer, fala lá por cima de um tal de um acordo temporal que rolou, né? E aí é legal que vai ser mostrado, foi mostrado no jogo. Isso. Com todos os detalhes. Olha aí, cara. E aí você vai com ele, o Nova Kittomer, ele fica no quadrante gama. Né? E aí você é transportado pra lá, transportado no tempo, né, até lá. Você chega, você é apresentado pelo Walker, você é apresentado pra algumas pessoas, pra recepção, assim, né, fala assim, me dá o seu RG, deixa eu tirar uma foto. E aí você entra no local onde vai ter a cerimônia. Você, antes de você entrar no local de cerimônia, você vai falar com o seu respectivo agente temporal. Ou se você é federação, se você é Klingon, se você é Romulano. Ah, então quer dizer que, por exemplo, só pra tentar estabelecer uma associação aí. É mais ou menos assim, na Enterprise, o agente temporal referente ao Archer era o Daniels. Isso. É isso? Nessa pegada. Então, por exemplo, você vai ser apresentado ao seu agente, que também faz parte, no caso, da Federação. Isso. Cada Federação. Se você for da Federação, vai ser tipo um Daniels lá, talvez até com o mesmo uniforme lá, sei lá. Então, cada um tem o seu agente, né? E também vai ter um Naku protestando, falando que isso é um absurdo, né? Que isso é uma... que a federação quer mandar no time stream, né? Então tem. E aí você entra no hall de cerimônias, fala com o mestre de cerimônia e você vai falar com alguns observadores, né? Algumas representantes, né? Você vai falar com os Tolianos, você vai falar com os Borgs, com o representante do. Os Borgs também estavam nesse acordo, eles assinaram o acordo. Tava aquela coletividade que. A coletividade que... Não, peraí. É cooperativo, né? Isso, cooperativa, Peraí, então eles aproveitaram a ideia da cooperativa Borg, né? Foi. Pra quem não se lembra, isso foi mostrado na Voyager, né? No episódio Unity, da terceira temporada. Pô, legal, legal isso aí. E aí você também tem o do Dominion também, que ele tem interesse, né? Obviamente tem um Ferengi lá querendo o seu... Querendo o seu Latino, né? O seu Latino querendo também. Querendo comissão. Aí tem uma. É engraçado que tem uma Lucari lá, fala assim: ah, oi, tudo bem? Como vai você? Assim, Nossa, eu te conheço de algum lugar. Ah, foi você que salvou meu planeta. Nós erguemos até uma estátua gigante de sua. Ah, espera. Nossa, eu acho que eu tô falando alguma coisa que ainda não aconteceu pra você, né? Tipo, né? Nossa, a gente vai... Acho que eu cometi um... Como que fala? Uma gafe. Não, uma gafe. Ela é... Ah, uma violação de primeira diretriz temporal? Isso, spoiler. Isso, é, deu um puta de spoiler, né? Tipo, no dia que forem construir a estátua, eu vou com a minha melhor roupa, né? Ah, é? O cara começa a fazer, tipo, um regime, assim, pra ficar bem, né, e tal. É, falha, né? O cara começa a se preocupar com dieta, assim, né? Aí você vai falando com diversas facções, com romulanos, né, ou com os Klingons e tal, e também tem os Nakus lá que estão fazendo, assim, que isso é um absurdo, né, e aí você, se você é um federado, você vai ser mais diplomático, se você for um Klingon, você vai se danar vocês, né, problema de vocês, coisas do naipe, né? E aí você tá lá, aí vai, começa a falar assim, ah, agora vai começar a cerimônia, tudo. De repente aparece o Noi, quem não sabe, o Noi é o cientista Kremen, que fez parte da Guerra Iconiana, que ajudou a construir a nave Anorax, né? Assim, só lembrando todo mundo aí, os ouvintes, né, que não estão às vezes muito familiarizados com o jogo, esses são personagens novos, né? A nave Anorax tem esse nome porque o cientista que está no episódio da Voyager Year of Hell, da série mesmo, o cientista se chamava Anorax, em homenagem a ele, quando a nave foi de fato construída nessa linha temporal onde não existiu o episódio Year of Hell, né? Ou seja, os eventos, aí a nave é nomeada, né? Homenageando ele, certo? É isso aí, pessoal, né? Isso. E aí aparece uma projeção gigantesca dele, e do lado é uma raça nova chamada Tuterian, que eles são, eles estão do lado dele, né? É, pra quem acompanhou isso daí, o Tuterian era a espécie da Clauda, que era a esposa do Noi, né? Que ela sumiu no meio de um daqueles intervenções temporais durante a Guerra Iconiana. É, e só lembrando que isso aí, eu lembro que o Ricardo comentou no último Intercom sobre a STO, que é o do ano passado, né? Isso. É, mais ou menos ali, no, sei lá, caminhando pro final do podcast, eu lembro de você contou essa história aí. O Noi queria vingança. Isso. E aí ele falou assim, não, vamos acabar com a ditadura temporal da Federação e do Acordo, que não sei o quê. E aí os Nakus batendo palma pra ele, né? Bom, aí o que acontece é que você depois... Você tem que salvar todas as delegações que estão sendo mantidas reféns pelos Kremens, né? E você vai salvando cada um deles, né? Tanto é que é engraçado que a Lucaria, ela fica super empolgada. Fala assim, você salvou meu planeta, agora você me salvou. Estou gostando muito de você, né? Olha aí. Eu falo assim, meu, os Lucaris são muito, como fala, muito espontâneos, né? Aí depois você se transporta pra sua nave, vai combatendo as naves Kremens, e aí com a ajuda da nave do Walker, você consegue debelar isso daí. E o Walker falou assim, ué, o Noi você conhece, né? Falou assim, ele foi um dos cientistas que nos ajudou contra os Iconianos, né? Aí o que você faz? Você volta pro presente e vai até a estação de pesquisa Kremen, onde foi criado a Anorax. Né? Ah tá, só recapitulando. Então você, não é que você... Você é enviado pela nave, pelo cara lá da comissão de integridade temporal, pra esse evento aí, né? Isso, lá no futuro, né? Ele até fala assim, não era pra ter acontecido nada disso, porque nos nossos registros o acordo temporal caminhou lindo e maravilhosamente, né? Não teve nenhum desses problemas, né? Então você volta até o seu presente, até o centro de pesquisa Kremen, para ver o que aconteceu, né? Aí você interroga o Noi é grosso com você, fala assim, ah, se você quiser ver os meus arquivos, vê aí, né? E pega e vai embora. No que a Trala, que é uma oficial, oficial superior do Noi, tá mexendo no computador, ela leva um choque e começa a aparecer bombas, se materializam bombas, né? E aí você tem que desativar essas bombas. Você desativa essas bombas, você vai cuidar da oficial que foi machucada e tem acesso aos registros, né, do Noi. E um dos registros é a da Clauda, da Tuterian, que era a esposa dele, falando que ela estava grávida no evento que eles vão fazer alteração no tempo, né? Então... Peraí, isso aí, então quer dizer, aí o cara vai ficar ainda mais na raiva. É. Isso. Ele falou que por causa da... da Federação e da Aliança, na verdade, por causa da Aliança, a esposa dele e o filho dele não nascido não existem. Aí então ele fica muito puto e resolve se rebelar. É, agora se ele já tinha motivo, agora mais ainda, né? Aí o tanto é que lembra que eu falo que desde a Guerra Iconiana, no Star Trek Online, eles vão soltando histórias, spin-offs do que tá acontecendo nos bastidores, né? E tem uma das histórias em que muitos Kremlins, eles são alinhados com a ideia do Noia. Então que eles vão abandonando a sociedade Kremlin para ir atrás do Noia, da luta do Noia, né? Ah, sim. Quer dizer, os Kremlin, até então, eles tinham se tornado totalmente pacíficos, né? Porque não havia nenhum problema. O que acontece é que depois dessa aliança que os Krennen vão caminhando pra virar vilões na história de novo, né? Isso. Uma parcela deles, né? Também não dá pra falar que todo mundo é vilão no meio da história, né? Certo. E aí a Anorax é roubada pelo Noi e você sobe na nave pra combater ela junto com as naves, com a nave temporal do Walker, né? Ah, tá. É, porque se não fosse com uma nave temporal também, como é que você vai lutar contra essa Anorax aí, né, cara? É porque a Anorax, ela some. Aí quando ela volta, o Walker fala assim, não é a mesma nave que saiu agora. Ou seja, ela é uma nave do futuro que foi aperfeiçoada, assim dizer, né? Certo. Ou seja, é fria. É fria! Mas Corrigindo, é uma cilada. Não, não, e ainda bem também que eu lembro que tinha sido estabelecido lá, que assim, na temporada lá, na época lá da Guerra Iconiana, que essa aliança foi porque os Krennen não tinham engenheiros, sei lá, eles não tinham como construir essa nave sozinhos, né? Por isso eles fizeram a aliança, não era isso? Sim, exato. Então ainda bem, né, que eles estabeleceram isso, porque senão era só os Krennen construírem mais naves que nem a Anorax, porque daí não ia ter, cara, aí não ia ter jeito, né? Como é que você vai lutar contra eles se eles tivessem várias, né? A tecnologia deles é... É, absurdo. Então, ainda bem que é certeza que só tem essa, né? Tipo, pelo menos, né, até esse ponto aí, só tem essa porque eles nem podem construir outra, né? Sim. Legal. Se até no jogo tinha aqueles box, assim, que você compra chavinhas, se você tivesse sorte, você conseguia uma Anorax pra você, né? Mas aí a gente tá falando pra jogador, né? Pra história só tem uma Anorax, né? Depois que você faz o combate das naves Kremlin, você vai. A Anorax, ela tenta fugir pelo tempo, né? Por um portal do tempo, você segue ela, só que enquanto você vai perseguindo ela, ela consegue desativar a sua nave, e aí a Pascal, ela vem e te salva, né? Fala assim, e o Noi, assim, ele fugiu, conseguiu fugir. E aí termina esse episódio, você voltando pro presente, né? Aguardando novas ordens, né? Pra ver o que vai acontecer com o Noi. Bom, aí depois desse episódio, nós temos o Temporal Front, né? Que o Temporal Front, ele acontece no presente, né, do personagem. Ele é convocado, ele vai até Nova Romulus para ter uma conferência entre os principais membros da Aliança, né? E aí você, vamos supor, você desce lá, você é recebido por uma tenente comandante Telarita e que vai te acompanhar até o presidente da federação, que é o Sauriano. Né? Peraí, o Sauriano mesmo? Aquele que apareceu somente como extra, como figurante lá no The Motion Picture? É o Sauriano mesmo, é. Caramba, porque, pelo que eu lembro, só aparecer mesmo, assim, foi no Motion Picture e, assim, de fundo ali, né? Aquela coisa de figuração mesmo, né? É, caramba. Tanto é que eu jogo com o Sauriano pra federação, né? Olha que legal, hein? E mesmo que nem você falou, Telarita mulher, cara, eu não tô lembrado aqui se já apareceu canonicamente, entende? Eu não tô lembrado agora de uma Telarita, sabe? Curioso. Apareceu, acho que apareceu sim, na Enterprise não apareceu uma? Não, então, olha só, eu não tô lembrado. Eu tô lembrado só dos caras, né? Mesmo na Enterprise, entendeu? Ah, tá, agora eu também não me lembro. Bom, aí essa Telarita te leva até o representante pra falar com o presidente, né? E aí, dependendo da sua facção, aí depois você vai falar com o chanceler Klingon, com o procônsul Romulano, né? E aí você vai interagindo com os oficiais da sua facção, né? E aí você começa a cerimônia, a conferência, você acompanha o seu dignatário, né, até o local e aí, de repente, no meio de uma... tem uma romulana oferecendo, na verdade, acho que é uma remana, oferecendo bebidas, né, aos convidados, e oferece um pro chanceler Klingon. Dali a pouco, o cara começa a tossir, a passar mal, né, como se estivesse sendo sufocado, e vai todo mundo socorrer. Aí fala assim, o embaixador Klingon, que é um Gorn, fala, mais uma traição dos Romulanos. Aí ele fala, não, a gente não tem nada a ver com isso, não sei o quê, enquanto tá todo mundo... Ah, não, só lembrando uma coisa curiosa e engraçada, é que o embaixador Klingon é um Gorn, né? É. É muito engraçado isso, eu fico imaginando, assim, cara. Ai, ai. Eles estão aliados, né? Aí, enquanto tá naquela comoção lá, você vê a Remana se transformar numa Naku. Olha, né? Aí, ó. E aí ela vai atirar no presidente da federação. No que ela vai atirar, a tenente comandante Telaritas pula na frente do presidente e salva ele, né? E aí começa a sua ação, né? Você tem que ir atrás da assassina, né? Depois que você consegue derrotar a assassina, você interroga ela e aí você descobre que o nome dela é Krog, né? E ela fala assim, você, mais uma vez, né? O seu personagem tá nem... planos. E ele fala assim, eu nem te conheço, né? Vem cá, te conheço. Aí eu falo assim, meu, eu nem sei quem que é você, né? Aí nisso chega o Capitão Walker, né? E fala que eles têm que... você interroga e descobre que ela é uma Naku, né? E o Walker, ele fala, nós temos que ir até Naku. Só uma coisa, só relembrando, isso tudo aí é... Isso é em Nova Romulus, dentro da embaixada. Ah, isso. tá, certo. A embaixada era de quem? Era do terrestre ou... Eu não sei, porque ele não especifica, é porque é igualzinho a embaixada de cada um, né? Ele não especifica de quem era a embaixada, mas é dentro da embaixada. Depois o Capitão Walker te chama e você vai com ele pro sistema Naku no futuro, né? Qual século? Porque ele fala que é... Ai, agora ele não fala, viu? Ou se fala, eu não lembro. Acho que é do século 29, viu? Eu acho que é no século 29, né? A estrela dos Nakus está apagada, tudo, né? E tem uma estrutura gigantesca lá, né? E os Naku, pelo visto, as naves dos Naku são todas vermelhas, a estrutura gigante é vermelha. Conforme você vai se aproximando, vem naves Naku pra te interceptar. E conforme você vai avançando, aí você recebe você intercepta uma ligação, assim, General Vosk, né? Estamos sendo atacados. O General Vosk aparece no Filter Tense, né? Da Enterprise. Vosk, né? Vosk, eu tô lembrado desse nome. E aí o Capitão Walker fala assim, que o Vosk é um dos homens mais procurados, né, pela comissão, né? Certo. E aí nisso você consegue desabilitar a nave dele pra se transportar nela, né? E aí você tem a primeira batalha com os Naku, propriamente dito, e você apanha feio porque eles, nesse começo, eles estão bem difíceis, né? Não, então, deixa eu só corrigir uma coisa, o Vosk, ele não aparece no Future Tense, ele aparece no Stormfront. Ah, é isso, no Stormfront. Desculpa, eu fui fazer uma pesquisa aqui e ele aparece mesmo lá. Inclusive, ele tinha morrido, né? Esse é antes dele morrer. Então é antes dessa incursão. É, esse negócio temporal deixa a gente meio confuso. É, com certeza. O negócio é meio maluco. Vai ter muito vai e volta. É um inferno. Please do not address this unit in that manner. E aí aparece, quando você tá combatendo ele, aparece a Krog, que você tinha acabado de deixar ela presa, mas só que essa é a Krog no futuro, né? Ela ainda não foi presa. Tá, só lembrando, a Krog é essa Telarita aí que é a personagem... Não, é a que tentou assassinar a que tava como Romulana, é isso ou não? Remana. Remana, ela era a... que na verdade não era Remana, era uma falsa Remana, né? Isso. Tá. E aí ela fala assim, os preparativos estão prontos, vamos sair, né? Aí eles pegam e saem da nave e ele aciona a autodestruição. Aí vem o Walker pra tentar deter essa autodestruição pra vocês conseguirem informações sobre os planos deles. Você consegue combater os inimigos e consegue algumas pedaços de informação. Você sai da nave do Vosk e vai transportado pra sua nave. E aí você descobre que aquela estrutura gigantesca gigantesca que tá lá parado é um portal do tempo, que é uma máquina do tempo que eles estão querendo levar várias, fazer uma incursão temporal com várias naves na Cole. E então seu objetivo tem o objetivo opcional, que é você destruir o portal, ou a máquina do tempo, sem deixar o resto das forças, porque uma parte da força passou, desencana, que é uma parte, então quer deixar, não deixar o resto da frota passar pela máquina do tempo. Essa, tá? Essa que passou, que você falou que passou e já era, será que é a que foi lá pro episódio Stormfront? Que provavelmente. Que é o que a gente vê lá já, eles já estão lá, né? Isso. Possivelmente. Então aí você consegue destruir essa... impedir a passagem da outra frota na Ku e destruir elas e destruir a máquina do tempo. E aí depois você volta pro presente. O Walker te traz pro presente. Nesse meio tempo em que nós temos isso daí, né? Essa incursão temporal saía também de novo aqueles textos, né? E aí que você fica sabendo que os Naku eles estão atacando, estão tentando atacar antepassados de grandes figuras da Federação. Então tenta atacar o antepassado do Sulu, tenta atacar o antepassado até mesmo do Capitão Walker, né? Então eles vão se espalhando pela linha temporal, né? Pera, isso tudo que você tá falando, Ricardo, por acaso é o pretexto que eles encontraram no jogo para aquela fase lá que era de comemoração dos 50 anos de Star isso. Trek? Que era porque eles tinham lá... Eu lembro que você comentou também sobre a lance das comemorações e tal, e que daí ia ter muita coisa de... Acho que é, não sei, Yesterday, como é que é? Tem um nome. Agentes do Amanhã. Agentes do Amanhã, Do amanhã ou do ontem? Do ontem, né? Agents do of, ontem. Of Yesterday. É, né? Isso. Que é essa fase aí onde vai ter muita viagem no tempo e visitas a períodos da série clássica também, né? Então aí terminou o Temporal Front. No que terminou o Temporal Front, aí a gente vai dar uma parada no século 25, porque começa exatamente esse Agents of Yesterday. Só que, então, só uma coisa para eu entender, esse Temporal Front é o nome dado a essa Guerra Fria Temporal que é todo esse arco do jogo, certo? Esse episódio. Ah, né? Esse é um episódio, né? O arco em si, a temporada, ela tem um nome. Qual é o nome da temporada aí? Da temporada, ele é Filters Proof. Proof, Ah, tá. Então o Agents of Yesterday e o Temporal Front estão dentro dessa Filters Proof, é isso? Isso. Ah. Na verdade, o Agents é uma atualização, né, que a gente chama, né, do jogo. Então, aqui, a partir daqui, eu vou parar um pouco de falar sobre o que acontece na linha temporal do nosso personagem, né, do personagem, porque aí entra os personagens de TOS. Abre-se a possibilidade de você fazer um personagem da linha do século 23. 23. Isso, do século 23. Aí você só consegue fazer federado. Não consegue fazer Klingon ou Romulano. Você só federado, né? E é limitado. Você pode fazer ou humano, ou vulcano, ou andoriano, ou telarita. As espécies de formação da Federação dos Planetas Unidos. Essas espécies são consideradas as que formaram a Federação. Sim, mas também tem os Rigelianos, não tem? Não são só essas, né? Teria que ver aqui, eu lembro que tinha... Acho que tem mais destaque, né? As que tem mais destaque, sim. Então, aí, porque ele teve essa atualização, foi inserido outros episódios, mas acho que pra dar uma ordem um pouquinho mais cronológica, pra não ficar tão bagunçado, mais bagunçado do que já tá, eu acho que é mais interessante a gente falar dessa atualização, e aí depois que acabar ela, voltar pro que acontece depois do Temporal Front, né? Certo. Então, depois que você abre esse novo personagem, você escolhe qual que você quer ser, né? Qual dessas raças que você quer ser, e você tá numa nave do século 23, e você é desse tempo, né? E aí você é apresentado pro capitão da sua nave, que é o Capitão Garrett. Então, aí você... os primeiros episódios do Agentes do Ontem é o tutorial, ou seja, o que você tem que fazer... Quem que você vai combater, conhecer o seu personagem, né? Então você tá na nave do Capitão Garrett, e você tá sobrevoando o Taurus 2. Então, Taurus 2, que é aquele do episódio de Galileu 7, né? Ah, tá, olha só. E aí você é apresentado ao Ferris Mayor. Você lembra dessa, Valdomiro? Sim, eu lembro, cara, mas não tô lembrado de qual episódio que é, mas eu tô lembrado, cara. Exatamente, do Galileu 7, é a mulher que tava no... junto com o Spock, o pessoal. Que lá era Euman, que eles chamavam? Eu não lembro. Ordenança, né? Mas lá, ordenança, mas lá era Ordenança ou era... Agora... É, lá tava como Ordenança. No Memorial, quando eu pesquisei, ela era Ordenança. Ah, tá. Ela vai junto com você porque ela tem experiência com o planeta, né? Certo. Porque aí o que acontece? Uma das naves da Federação caiu lá. Não foi uma nave auxiliar, foi uma nave mesmo, né? Pelo que parece, foram os Klingons que abateram essa nave e ela caiu. Então você tá indo lá buscar os sobreviventes. E aí é apresentado a Alferes Tarse, que é uma andoriana. Essa Alferes Tarse vai fazer parte da sua equipe, vai ser um oficial da ponte da sua nave, né? Aí você desce pra Taurus 2, resgata os sobreviventes, enfrenta os taurianos, né? Aquela raça de gigantes, né? Aquela raça de gigantes lá que fica jogando tipo uns... eles ficam jogando umas varas lá nos caras, lá, tipo, como se fossem lanças, né? Eu lembro. Isso. É engraçado que você tá vendo seu personagem ser cravado de lanças enquanto você tem que atirar neles, né? É ridículo. Aí depois que você salva os sobreviventes, você luta com os Klingons de testa lisa, da época do século 23, né? Aí você consegue derrotar eles, sobe pra sua nave, né? Agora eu não me lembro qual que é a classe da nave. Bom, whatever, não é uma Constitution. Só que os Klingons invadiram a sua nave também. Então o que você tem que fazer? Você tem que debelar esses Klingons que estavam na sua nave. Certo. Depois que você combate esses Klingons, consegue derrotar eles, recuperar a sua nave, você vai auxiliar uma outra nave que está sendo atacada por Klingons, né? Essa nave é a Enterprise, né? E esse ataque à Enterprise, ele está relacionado com algum episódio específico da série clássica? Olha, eu não me lembro, não lembro de ter sido citado nem nada. Tá, só pra falar, esse episódio... Deixa eu ver. Eu acho que ele acontece, a ação do seu personagem acontece em 2270. Tá, 2270 é um ano depois do fim da terceira temporada ali. Porque a gente sabe que é de 66 a 69 do século 23 mesmo que foi estabelecido, né? Uhum. É, por quê? O que que tem aí? Não, só pra situar na data, né? Aí você salva, você ajuda a Enterprise a derrotar os Klingons e você vai pra Doca Espacial Terrestre. E é engraçado você ver a Doca Espacial Terrestre, porque no século 24 a Doca Espacial é uma coisa gigantesca, né? Enquanto no século 23 é uma doquinha pequenininha, né? Xuxa. Oi? Ela é xoxa, ela é pequena. É. Tanto é que a única coisa que você consegue fazer nessa doca espacial é ir no bar e ir pro gabinete do almirante, né? As coisas mais importantes na doca é o bar e o gabinete. O resto... Então ela não é uma estação espacial que você entra dentro, que nem a doca espacial terrestre lá do século 24? Não, você... deixa as naves estacionadas e se transporta pra lá. Peraí, né? Então eles aproveitaram o mesmo design da K7 ou é outra coisa? Eu acho que é outra coisa, porque ela é menorzinha, viu? Menor que a K7? Menor, é menor. É a primeira vez que você consegue entrar na doca espacial, e aí você entra no bar. Aí quem que tá lá no bar, que vai interagir com você? É o Scott, o Chekov, a Mayors, a Uhura, o McCoy e o Sulu. E assim, você vê que muitos das vozes foram retiradas... Muitas das falas foram retiradas de episódios. A voz da Uhura, do Sulu, né? Você vê que eles foram retirados do episódio, de algum episódio, e plantados lá, né? Certo. Mas qual que é a função dessa parte no jogo, assim? Qual que é o... Ah, eu acho que é meio que fazer aquela homenagem, né? É, pelo que você tá falando, eu tô vendo que não tem muita função, muita relação com plot nenhum. É só pra você viver esse momento, essa experiência. Isso. Né? E aí a única fala diferente é o do Scott, fala assim, eu já te conheço de algum lugar, né? Eu falo assim, não, nunca vi você, né? Assim, aí você vai até a cabine, depois que você interage com os personagens, a Mayors fala que vai ficar na doca espacial, né? Porque já teve muitos muitas aventuras pra vida dela, ela quer paz e sossego, né? Caramba, ela é alferes e já quer paz e sossego. Que aposentadoria não... precoce. É. Essa daí não... vai pegar um cargo administrativo em breve aí, né? Não vai... Nossa, tá certo. Dentro desse universo da original, até os gráficos do jogo mudam completamente. Nossa, que legal. Sim. É, o gráfico do jogo, tudo muda completamente. Você vê que é outro sistema, outra coisa. É impressionante o trabalho que eles fizeram de programação visual, viu? Nossa, curioso, né? Porque imagino que não só isso, acho que também os sons, né? Aqueles sons, acho que meio da série clássica, né? Deve ter toda uma ambientação da TOS mesmo, é, né? Sim. E é impressionante. Eles obedeceram, assim, a parte bem... Eu estranhei no dia que eu abri, que eu olhei aquele gráfico, eu disse, meu Deus, minha placa de vídeo. Lá se foi minha placa de vídeo. O negócio deve ficar tipo 16 bits, assim, só faltava, a primeira, né? Impressão que eu tive, eu digo, olhei e falei, meu Deus, tô ferrada. Aí você vai se familiarizando, aí vai vendo, e realmente os uniformes, você passa a ter aqueles uniformes específicos da época. É interessante, é muito interessante essa fase. Tanto é que as insígnias que eles disponibilizam para você são as insígnias da série, né? Cada nave tem aquela sua insígnia, não é como que o Delta é da frota, né? É. Ah, sim, não, isso é uma coisa legal, né? Isso aí, os caras respeitaram até isso, né? Só que eu fico imaginando que quando você cria uma... Não sei se dá para criar uma nave nesse período, né? Tipo uma Constitution, assim, porque se você cria do zero, teria que ser uma insígnia nova do zero também, né? Mas a nave é uma Constitution. A nave é uma Constitution? Eu achei que era uma Ranger, alguma coisa assim. Não, você tem uma Constitution. Eu tô com o pessoal agora ganhando a Constitution. A Kelvin Timeline é uma Constitution. Não, mas inclusive, a Constitution... tem a Constitution e tem a Vengeance, que é a do filme novo, aquela que é a pretona grande. Ah, sim. É do Into Darkness lá. É. Não, mas olha só, a Constitution da Kelvin lá é outra coisa. Tô dizendo assim, a Constitution de verdade mesmo, vamos dizer, né? Ah, você pode comprar, você pode jogar com ela, sim. Então, mas aí você inventa um nome pra ela, você como é que fica a insígnia? Não, aí você vai ter que pegar a insígnia que tá disponível pra você. Ah, não, sim. Pode customizar. Não, mas eu acho que eles deveriam ter um engine lá de customizar automaticamente, criar na hora alguma coisa que respeite aqueles padrões de insígnia da época da série clássica. Por exemplo, as insígnias da Exeter, lembra? Da USS Exeter, que era diferente, ela também tinha um formato específico, né? Porque, como a gente estava falando, esse período era assim, né? Para cada nave. Então, fiquei curioso saber como é que eles resolveram essa parte quando alguém cria uma nave nova, e aí? Será que tem que aprender? Não, é que assim, no primeiro arco do agente do ontem, você não muda de nave, né? Você só fica com aquela nave que você recebeu. Então, você não precisa criar uma nave nova, você só vai mudar a nave depois, né? Certo. Então, aí você vai até o gabinete e o Garrett fala que ele foi promovido a almirante e ele quer que você seja o capitão da nave. E aí que começa as suas missões, propriamente dito, né? Então, aí depois a primeira missão como capitão propriamente da nave é In the Shadow of Cetus. Você vai até o sistema Edrin 4. Edrin 4, se eu não me engano, é onde aconteceu aquela fatídica luta do Kirk com o Gorr. Peraí, então não é Cetus, é Cestus, né? Ah, olha, é verdade, Cestus, desculpa. É Cestus, porque Cestus 3 é aquela colônia federada lá que estava sendo atacada pelos Gorn. Isso. No episódio Arena, né? Então, Edrin é o planeta que os... como é que chama? Os Metrons, né? Levam pra brigar lá no episódio. Então você vai pra lá, é isso? Isso. Certo. Pro sistema Edrin 4. Ah, então quer dizer que vai rolar uma briga com Gorn aí, pelo jeito, ou não? É, esse planeta, ele... Não, vai, óbvio, né? Esse planeta, Gorn, qualquer coisa é motivo de briga, né? Aí, nesse planeta, você tem uma vamos supor, uma aliança, uma trégua entre o Gorn e a Federação, e eles conseguem, você tá minerando o planeta, né? E tem duas naves lá, uma chamada Zeng-He, que é uma nave da Federação, e a nave Gorn. Quando você desce para auxiliar a Federação, é apresentado para você um telarita chamado Skavrin, né? Ele vai ser também oficial de ponte seu, da sua nave. Porque eu tô falando isso porque são personagens que você vai pegar e vai ficar com você, né? Tem você erra que... deles. É. E aí você fala assim, o planeta da. Esse planeta tá, tem os Gorns e a Federação, cada um tá minerando uma área e tal, né? Não sei o quê. E é apresentado pra você o Alferes Hunters. E aí vocês vão pesquisar o planeta, né? Vão analisar os minerais e tal. E é legal que o seu personagem usa aquele tricorder da série clássica, né? Não tem nada a ver mesmo com o que estava rolando antes. É, meio que o jogo... Não. O jogo começou ele do zero, assim, né? Pra esse personagem, ele começou do zero. A gente tá no... Nós somos do século 23. Nossa, então, na verdade, é mesmo uma pausa total no plot do jogo, né? Sim. Você muda completamente como você mudou o cenário. Então você... Parou e vai pra outro lado agora. Isso foi praticamente obrigatório, do jeito que teve o Delta, que todo mundo teve que também construir um personagem Delta, com algumas vantagens. Então, caramba, é curioso, mas... Por outro lado, também imagino que vocês, de repente, estavam querendo voltar para aquele plot e tiveram que ser obrigados a parar. Isso aí foi legal. Como é que foi no geral? A gente fica A gente fica com os dois chá e fica jogando os dois, cada um dentro do seu universo. Não, mas então quer dizer que... Depois junta, depois mescla. Não, mas assim, quer dizer que não parou então o outro lá, né? Quer dizer que é que o Ricardo, a gente tá falando sobre isso agora mais para contar isso que aconteceu no jogo, né? Isso, mas... não, continuou, né? Você vai poder jogar com o seu personagem, mas você tem esse outro... É aquele negócio, eu duvido que exista alguém que joga Star Trek Online que não parou para fazer o seu personagem do agente do ontem. Ah, tá. Então, com certeza. Então foi só um bônus, assim, um plus. Mas o plot do que importa mesmo continuou lá. Continuou. Sim, continua. Porque você vai ter o personagem do século 23 e você vai ter o personagem do século 25. Certo. E o nível você... hoje já mesclou. Você já faz as mesmas missões. Você não junta os dois, mas os dois têm acesso às mesmas missões. E aí, nesse planeta aí, você tá lá fazendo as pesquisas. Pra você, o Tricorder é a última geração, né? Aquele Tricorder é a última geração. E aí, só que de repente você ouve uma explosão, você fica sabendo de uma explosão, que a nave Gorn foi danificada. Eles estão falando que é a Federação que atacou eles. E aí, tropas Gorn descem no planeta. E aí, você vai ter que combater eles. Você tem que fazer. Assim, você vai criar. Vai usar aquele mesmo mecanismo que o Kirk usou, né? Dá uma de MacGyver ali e tal. Dá uma de MacGyver, né? E aí, eles fazem aquelas bazucas ou bombas, né? Pra explodir determinados pontos. Depois que você consegue derrotar e restabelecer contato com a sua nave, você sobe pra sua nave, combate algumas naves Gorn, e aí começa a fazer pesquisa, vai estudar o que aconteceu com a nave Gorn. E ele detecta traços de camuflagem romulana. Aí o capitão fala com o capitão Gorn, fala assim, não foi a gente, foram os romulanos. Ele fala assim, não, eu não tô vendo nenhum romulano aqui, né? A vontade fala assim, é porque tá camuflado. Aí eu falei, você usa um sistema e você descamufla as naves romulanas, e aí você junta com os Gorn pra atacar os romulanos. Depois disso, você volta pra suas missões. Aí o próximo episódio é o Painful Omens, que vai ser uma missão em que você é chamado para ir para uma estação espacial chamada K-13. Olha só, tem a K-7 e essa é a K-13. Você sabe que quando dá 13 no número, o negócio não dá certo, né? Ah, tá. Não, gente, eu tô falando de número de azar, hein? Não tô metendo política no meio. Não quero polemizar, tô falando de número de azar, hein? Então, aí você tá se aproximando da estação e, de repente, naves da Federação começam a te atacar. Aí você fala, por que as naves da Federação estão me atacando, né? Você desabilita essas naves e desce pra estação e vai parar na enfermaria, onde tem uma médica vulcana chamada T'Met. Essa personagem é nova, né? Essa daí é nova. Essa é nova e é que ela vai ser sua oficial de ciência. galáxias, né, da nave, né, da sua tripulação, né. Certo. E aí desce junto com você a sua equipe, desce também o Hunters com você, né, o Alferes Hunter desce com você, e aí vocês vão ver o que que tá acontecendo. E aí ela fala assim, eu preciso ver se vocês não estão infectados, mas infectados com o quê, né? Assim, com o parasita neural Denevan. Ah, parasita neural de planeta Denevan, né, que é do... daquele episódio de Operação Aniquilação, né? Operation Annihilate. Isso, que é onde exatamente. Que é onde o irmão do Kirk morre com a mulher, com a esposa lá e tal, né? Isso. Que é uma colônia lá com esses parasitas aí. Oh, isso é legal, hein, cara? E aparece mesmo, né? Você tá com o phaser, você vai ter que andar pela estação e você atira com o phaser, o bicho não morre, você tem que atirar várias vezes até o bicho morrer, né? Caramba. E aí, depois que você passa pela enfermaria, você vê que a hora que me fala assim, não tem problema. Você, a gente tem que ir até engenharia, ligar as luzes, né, ultravioletas, né? Aí você vai junto lá pra lá. Quando você entra, quem tá lá? O Scott. Olha só. O Scott, ele foi dublado pelo filho do... Pelo filho do James Doohan. É, o Chris Doohan. Isso. Ele foi chamado pra dublar o pai, né? Ah, que legal. Porque ele realmente tem uma voz, quando ele faz a voz, assim, quando ele... Porque ele participa daquele fan filme lá, como é que chama? Acho que é Star Trek, acho que é New Voyages, eu não lembro se é o New Voyages ou se é o outro lá, o Continuous, né? Ele faz o Scott, e ele imita a voz, fica igualzinho, assim, fica muito parecido. Inclusive, fisicamente, ele é parecido também. Aí ele fala assim, então nós temos que ligar os relés, né? Porque eles estão desativados, para poder usar o sistema de luz ultravioleta. Aí você vai andando com ele, derrotando uns oficiais que estão com os parasitas, né? Liga a luz... A luz ultravioleta consegue matar a maioria dos bichos, né? Então, assim, agora a gente tem que ir no centro de comando, né? Pra poder salvar todo mundo, né? Quando você chega lá, você vê uns alienígenas esquisitos. De pele cinza, né? Fala assim, mas que porra de alienígena é isso? Você não reconhece eles. E começa a lutar contra eles. E aquele negócio, né? Não sei se a... Se a Angela concorda comigo. Você tá no século 23, tem alienígenas do século 29, você consegue derrotar eles na boa, né? É coisa que a gente não pergunta, né? É. Peraí, mas esse que você tá falando são os Naku? São os Naku. São os Naku. Você ainda não conhece eles, você ainda nunca viu. A sua nave velha capenga consegue derrotar as naves Naku. É melhor nem perguntar. Eu acho que foi... Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos, o pessoal não vai questionar. É, né? Assim, deixa. Passa a régua, vai. É a tecnologia da federação. É. It's a fake. E aí você tá combatendo eles, consegue derrotar eles, né? Só que eles levam alguns parasitas neurais com eles, você não sabe. Pra que ele quer. E aí o Hunter fala assim, capitão, eu preciso falar com você. Aí fala assim, eu não sou o Alferes Hunter, meu nome é Daniels. Olha só. Igualzinho aquela cena lá, né, do Cold Front, né? Aí você já tá até enjoado de falar isso, né? Aliás, é engraçado, né, porque é bem uma mistura inusitada você pegar Guerra Fria temporal com série clássica, né? Isso aí foi uma sacada até meio ousada dos caras, né? Interessante. Sim. É porque chega uma hora que o jogo dá uma estagnadazinha, ele dá uma paradazinha. Ou você faz uma coisa muito, que dê assim, um impacto muito grande, ou para mesmo. É, né? Senão deixa de ser interessante, né? É, foi muito legal essa virada. Aí ele fala assim, eu sou do futuro, tal, né, eu tô tentando, e eles são de uma facção, de uma guerra temporal, e eles são de uma outra facção, né. E aí, então, você tem que lutar com essas naves pra impedir que eles fujam com o parasita, né? E o Scott fala assim, então eu vou ficar aqui na estação pra poder auxiliar vocês no combate. Bom, você consegue derrotar eles, mas uma das naves fica danificada e alguma coisa no sistema no temporal core da nave se danifica. E isso faz com que a nave e a estação inteira se perca no tempo e espaço. A 13 inteira se perca no espaço. Peraí, por acaso, vou tentar adivinhar aí, por acaso vai voltar pro plot lá principal. Eles vão. Isso. Foram transportados lá pro século 25. Isso. Não pro 25, né? Mas ele vai cair nessa história também. Ah, interessante. Né? E aí eu. Só que antes você consegue transportar uma boa parte da tripulação e o Scott, né? O Scott não dá pra gente perder ele, né? Você consegue salvar ele e fala assim: ah, mas a estação. Você fala assim: ah, mas eles não vão ser esquecidos, né? Falando das pessoas. O Scott tipo assim: capitão, mas eles não morreram, né? Eles devem estar em algum momento temporal, né? Em outro momento temporal, né? Legal que o Scott manja de tudo, né? Ah, mas isso daí, cara, faz sentido, né? Porque é um engenheiro, né? Tem a engenharia temporal também, vamos dizer assim. Mecânica temporal, né? Tem esse termo que é usado. Que ele já viveu ali com o Kirk, com aquelas coisas. Eu acho que o Scott pensa muito fora da caixa. É natural. Verdade. Eu imagino isso. Um engenheiro da frota, naturalmente, ele tem que ser um cara assim, né, cara? Alguém... Principalmente da Enterprise, né? Porque o que tem problema com a Enterprise? Né? Agora a gente vai pro um capítulo que eu não sei, a Angela, eu gostei muito, não sei se a Angela gostou do Return to Babel. Gostei. Pra mim, o pior capítulo foi Stormbound, Ragnarok. O resto tudo. O outro, Ragnarok é o final do arco do futuro, né? Da Guerra Temporal. Foi um inferno aquilo. O Retorno do Babel, o Daniels chama o seu personagem, né? Fala assim: ah, eu detectei uma perturbação na linha temporal no sistema Babel. E aí ele te transporta pro ano de 2268, no episódio. Ah, claro, o episódio é Journey to Babel, né? Isso, claro. Pra esse episódio. E aí você vai pra lá, ele te transporta pra nave, né? Fala assim: ó, eu vou chamar um dos nossos melhores agentes temporais pra te auxiliar. E quem que aparece? O Capitão Chekhov. Caramba, peraí, o Capitão Chekhov seria o Chekhov do futuro, hein? Isso. Mas é o Chekhov no visual dos filmes, assim, é isso? Isso, com o uniforme vermelho do filme do... Qual que era mesmo? Bom, dos filmes da série clássica a partir do Irodikan, né? Isso. Tá. Mas peraí, isso significa que por acaso no jogo tá dizendo que o Chekhov, então, já... Nessa época dos filmes, ele já era um agente temporal, é isso? É o que dá pra entender. Caramba. Ele não fala de que exato tempo que ele é, né? Mas ele já é o capitão. Ah, tá. Então, peraí. Se bem que ele já é capitão na época do... Não, ele é comandante na época dos filmes, né? Tanto é que ele é o primeiro oficial da Reliant no Irodikan. Mas na época lá do Generations, eu não lembro se ele já era capitão, cara. Mas de qualquer maneira, eles estão colocando que o Chekhov, em dado momento aí, vai virar isso, um agente temporal, então. Isso. E aí, mas é com o Walter Koenig fazendo a voz. Exato. Olha só, hein. Então vamos lá, como é que foi esse desenrolar dessa história aí? Bom, ele se apresenta, tudo, né? E aí você pega e vai, fala assim: ó, então você vai ter que ir até as delegações que estão na Enterprise pra escanear eles, pra ver se algum deles é na Cool, né? Aí você vai passando por cada uma das delegações e o legal, o que eu gostei muito desse episódio é que eles tiraram os áudios do episódio e colocaram no jogo. Isso aí tá lembrando um pouco, cara, aquele clima do Trials and Tribulations da Deep Space Nine, né? Aquela coisa de voltar no tempo num episódio específico da série clássica, né? Que no caso lá foi o Troubles with Tribbles, aí eles pegaram outro também da segunda temporada, que é Journey to Babel, um dos mais populares da série, né? E aí você não chega a interagir, né? Você ouve a discussão, você ouve o Mark Leone falando como o Sarek, discutindo com o Telarita, né? Aí você vê que nenhum deles é um Naku. Aí você vai... para as outras sessões, né? Lembra que o Kirk nesse episódio foi atingido pro... Teve uma briga e o Kirk ficou desacordado? Não é que ele ficou desacordado, é o Andoriano lá, que na verdade nem era um Andoriano, né? Era um espião de Orion, né? Ele era um Orion cirurgicamente alterado para parecer um Andoriano. Ele pega uma espécie de uma faca e dá nas costas do Kirk, né? Isso. Nesse daí eles falam que foi o Naku que fez isso, né? Mas aí seria como isso? Quer dizer, não é mais aquele Orion lá de Andoriano? Não, não. É porque a gente não vê, né? Só vê o Kirk caído, né? Certo. Mesmo porque quando no episódio nós não vemos o Andoriano alterado esfaquear o Kirk, né? Não, vê sim, porque tem uma briga que tá rolando no corredor até. E aí, nessa treta lá, né? O Kirk lá com o Kirk Fu dele, né? Dá umas porradas nesse Orion aí, né, barra Andoriano, e daí ele toma mesmo, é mostrado isso, né, ele caindo tá. Assim, caindo, né, daquele jeito. Ah, então, eu não lembrava disso, eu só, no episódio ele, é o Naku que ataca ele, né, aí você tem que ir lá, estabilizar o Kirk, né, e aí o Chekov fala, né, assim, eu lembro que fomos atacados pela nave, por uma nave Oriana. E parece que tem alguma bomba na engenharia. Então, que os Nakus plantaram uma bomba na engenharia. Então, você vai até a engenharia pra desativar essa bomba. Então, você tá vendo que eles estão copiando, assim, me pareceu que tá copiando um pouco o esquema lá do Trials and Tribulations, né? Porque também era uma bomba, né? Que daí eles têm que encontrar a bomba, né? Não lembra? Você lembra que o Sisko e a Dax têm que encontrar a bomba e a bomba tava escondida num Tribble. Quer dizer, não lembra isso? Sim, sim. Podiam ter sido um pouco mais originais. Mas tá valendo. E aí chega na engenharia, tá o Scott lá, né? Aí o Scott fala assim, ué, o que tá acontecendo aqui, né? Por que vocês estão aqui? Eu não me lembro de você, né? Falando do seu personagem, né? Você fazer parte da nave. Aí ele fala assim, Chekov, né? Mas você tá muito velho, né? Falando, né? Aí ele fala assim, não, você tem que fazer... depois eu te explico, né, Scott? Fala assim, que a gente tem que salvar a nave, né? Não sei o quê. Você tem que fazer o que eu digo. Mesmo porque agora eu sou a patente mais alta, né? É. Aí o Scott ajuda eles e aí eles vão transportar a bomba pra nave Oriana. Porque, de qualquer forma, a nave vai explodir, né? Então eles transportam a nave, a bomba lá, pra interferir o máximo, pra interferir o menos possível na linha temporal. Ah, não, isso é verdade, porque isso que você tá falando, realmente, no episódio Journey to Babel, no final, a nave Oriana, ela se autodestrói, né? Sim. Então, eles aproveitaram isso pra, vamos colocar lá então essa bomba. Aí, só que quando eles se transportam pra nave, o Chekov deixa cair o sinalizador temporal dele, e o Scott encontra, né? Fala assim, ué, o que é isso, né? E ele guarda. Guarda onde se não tem bolso naquele uniforme ali? Ah, tinha uma gavetinha lá escondida, onde ele bota o uísque, né? Ele bota o uísque. Ai, ai, ai. Melhor nem perguntar também essas coisas, né? Melhor deixar quieto isso. Aí, quando você vai pra nave Oriana, só uma... Isso daí... aconteceu no ano de 2268, né, pelo que mostra no Memória Alpha. E o seu personagem encontra pela primeira vez o Scott em 2270. Aí você lembra que na Estação Espacial, você já não conheço você de algum lugar? Ah, tá. Olha só, cara. Puta, bem estruturado esse negócio aí, né? Aí, então, que aí que tá o link, né, do entre os episódios, né? Entendi. Muito bom. Aí você vai pra nave Oriana, luta contra os Orianos e contra os Nakus, instala as bombas, né? E aí a nave explode e você preservou a linha temporal o máximo que deu, né? Já tirando que o Scott tá sabendo de tudo agora, né? Ah, era. Isso significa que o Scott, né? Quer dizer que se fosse... Não ia ser muito louco, né? O Scott sempre soube disso, né? Eu já sabia. Nossa, que... Então, aí, esse é o final desse episódio, aí agora vai iniciar um outro no jogo, né? Isso. Mas ainda é a temporada 11? Sim, tudo isso faz parte da expansão da temporada 11, né? Ah, tá. Don't you understand? Angela, quer falar alguma coisa? Oi, não, continua, que eu vou só jogando a parte de história, eu tô aqui adorando, porque tô acompanhando aqui o que você tá falando e tô situando aqui, porque realmente, você notou que depois que quase todos os personagens voltam depois, o Kim volta em Delta, o Scott volta, quase todos eles reaproveitaram os personagens? Sim, isso que é muito legal, né? E eles trazem a maioria dos dubladores, né? Dos atores pra dublar, né? O Harry Kim, a 7 de 9. Esse ano parece que eles vão trazer o que fez o General Hodeck, né? Que era o irmão do Worf. Você tá falando... peraí, não é o irmão mesmo, é o irmão adotivo lá, é isso? Irmão adotivo? Não sei, que ele adotou o nome de Hodak, acho que é isso, né? Peraí, não é o Kearney, não, né? Ah, tá, peraí. Eu tô lembrando o que você tá dizendo, ô, Ricardo. Porque o irmão do Worf, que é o irmão sanguíneo mesmo, é o Kearney. Uh-huh. E o Kearney, ele sofreu uma lavagem cerebral lá, porque ele queria se matar, só que aí queria o suicídio, só que aí no final... O que aconteceu é que ele assumiu uma nova identidade e apagaram a memória dele. Ah, é? Eu não lembrava disso daí. É, isso é no episódio da Deep Space Nine, né? Ah, que legal. Então, é isso que vai acontecer então? Quer dizer que ele vai ser trazido. Eu tô aqui no Memory Alpha e justamente a identidade que ele assume ao final do episódio da Deep Space Nine, quando é apagada a memória dele, o nome é Rodak. Né? Isso. Então quer dizer que eles vão trazer, inclusive, o ator que é o. Esse ator é um ator. É muito conhecido, pelo menos nesses meios sci-fi, de horror também, que é o Tony Todd, né? Ele que fazia o Kern, o irmão do Worf, né? Então, quer dizer que eles vão trazer ele como o Rodak, né? Que é o que ele ficou lá no século 24, lá aquele final triste pra ele, né? De memória apagada e com esse novo nome. Caramba, hein? Eu acho que eles vão trazer mais um pessoal novo aqui, eu não me lembro quem que era, mas era da Voyager, se eu não me engano. Mas e, peraí, antes de falar do Rodak, o que que era mesmo que você estava dizendo? Era o início do que? De um episódio novo? O que que era? Ah, não. Esse é só... Não, que o Rodak é da temporada 12. Ah, tá. Da temporada 12 aqui do jogo. Mas ainda a gente não chegou lá ainda, né? Então vamos voltar. Não. Vamos voltar onde a gente estava aí. Aí o próximo episódio é o Tangred's Web, em que nós temos que lutar com os Tolianos, né? Porque os Nakus, eles atacaram os Tolianos com a presença da Defiant, né? A Defiant que se perdeu naquele episódio que a Enterprise fica presa na teia Toliana. Ah, tá, peraí. A Defiant que você tá falando é a Defiant do século 23, que é uma nave, uma classe Constitution, aquela que foi pro universo do espelho. Isso. Tá, porque isso é revelado na Mirror Dark de Enterprise lá, né, na quarta temporada. Isso. Então, você é transportado para aquela época, né? Pelo Daniels, né? E o que acontece? Os Nakus, nessa época, eles atacaram uma nave toliana e destruíram milhões de bebês tolianos, né? E estavam querendo fazer o... Cara, eu queria ver como é que é um bebê toliano. Deve ser a coisa mais grotesca do mundo. Meu Deus. Pensando caranguejinho. É. De chupeta, imaginando assim. Como é o nome dessa missão? Tangled Webs, é do Agents of Yesterday. É depois do Return to Babel. Então, o que acontece? Você é transportado no período, né, em que a Defiant ainda não foi destruída, a Defiant do século 23 não foi destruída, entre aspas, né? Não, na verdade, ela não sumiu, né? Não é que ela foi destruída. É, né, que a Defiant não sumiu. É, porque eles não sabem pra onde foi, né? Eles acham que ela sumiu. Então, que a Defiant ainda não sumiu, e os Nakus atacaram uma nave toliana em que tinha uma rainha. Porque aqui eles estão dizendo que os tolianos são como uma colmeia, né? Você tem a rainha e você tem os súditos, né? E aí eles atacaram para fazer que a Federação levasse a culpa para uma guerra entre tolianos e Federação. Então a sua missão e a rainha vai mandar uma mensagem para todos os tolianos falando que foi a Federação que você e o Daniels vão para a nave toliana para tentar convencer a rainha que não foi a Federação que atacou ela. E nesse meio tempo você também tem que combater os Nakus que desceram lá na nave toliana para continuar a destruição, né? Porque pra rainha toliana tem duas pernas, é humano, né? Ah, tá. Aí depois que você consegue conversar com a rainha toliana e mostrar que não é você, né? Não é a Federação, você retorna pra nave e aí você fala com o Daniels, né? E a Defiant, né? Só que assim, Peraí, você fala com o Daniels e a Defiant como? Com a tripulação da Defiant antes deles ficarem loucos lá? Presos, antes de eles ficarem presos, né? Antes de eles sumirem. Então, é mostrado um pouco disso, de comunicação com a Defiant antes delas começarem a ficar presos e loucos lá. Porque ele fala, né? O capitão fala, né? Fala assim: de onde que você é, né? Por que que vocês vieram pra cá? Fala assim: é assunto confidencial, né? Eu não posso falar nada, né? Toda hora ele fala assim pra ele, né? Porque esse incidente já aconteceu pro seu personagem, né? afinal de contas, é o futuro dele, né? É o passado dele, né? Pelo menos essa parte, né? Só que aí, você vai ter que se defender. Essa é aquela que você pega na flagship toliana? Você sobe, você tem que ir até a flagship do toliana? Isso, exato. Não, é porque realmente, os Naku e toliano junto, eu tava me lembrando dessa missão. Porque a nave da rainha toliana tá, como fala, tá muito debilitada. Então você e a Defiant tem que defender a nave, a rainha toliana dos Nakus, né? Durante o ataque, que acontece da Defiant se perder, ficar naquele meio termo lá, né? De existência e não existência, né? Tanto é que seu personagem fala, assim, não podemos deixar eles aí, né? Assim, aí o Denso fala assim, isso daí não pode ser mudado na história, né? Mas eles vão ser sempre lembrados. Seu personagem fala assim, isso não alivia a dor, né? Não alivia a consciência, né? E aí termina esse plot, com você salvando a rainha toliana e perdendo a Defiant. Ou seja, aí os tolianos, eles entendem que, na verdade, realmente a federação não tem nada contra eles. Exato. Então, quer dizer, isso tudo como termina aí, é aí que termina o lance de STO na comemoração de 50 anos de Star Trek, seria isso? Não, ainda tem um episódio. Ah, tá. Então agora é o fim só desse episódio. É, esse foi o fim desse episódio, né? Tá. Porque eles são muito soltos, eles não têm uma... A não ser o Daniels e os Nakus, eles são meio soltos, né? Aí o último episódio do Agents of Yesterday, né? É o que se chama The Battle of Caleb 4. Ah, Caleb 4. Isso aí é uma batalha que envolve Klingons, né? Isso. É, contra Klingons. Porque eu lembro que no cânone, o Kor, né? O Kor, ele lutou em Caleb 4. Sim. Então, como é que é no jogo isso aí? Bom, acontece que a Federação recebeu uma informação de atividade Klingon nessa área. Então o que acontece? O almirante Garrett e uma frota de naves federadas vão para Caleb 4, né? Vão para lá. Só que o que acontece? É uma armadilha dos Klingons, né? E quem comanda essa armadilha é a IKS Clotos, né? É engraçado que essa... A Clotos, ela só recebeu esse nome num episódio lá da série animada, não foi? Parece que sim, né? É, então, porque pelo que eu me lembro, esse nome foi dado lá. E é, bom, obviamente ela é comandada pelo Kor, né? Ah, sim, lógico. Essa que é a nave do... Como as naves estão presas, né? Porque foram emboscados, tem raio trator segurando as naves, sendo atacadas, e o Daniel tá junto com você, né? Então ele fala assim, ó, a gente vai ter que descer na nave dos Klingons para desativar manualmente o raio trator, né? E aí você desce pra nave, você desce, até é engraçado porque você é legal porque vê o interior de uma nave dessa época, né? É, que também foi mostrado somente no, pelo que eu lembro, somente no desenho animado lá, né? Ou pelo menos foi pela primeira vez, assim, mostrado. É, da D7, né? É, da D7, isso, da classe D7. Aí você desce lá, você desce no quarto dos soldados, né? Dos Klingons patente baixa, né? E aí você vai lá, você vai plantando, colocando cargas de bombas, né? E até que chega na sala do capitão, do Kor. E ele tá discutindo com uma entidade chamada Evoy. Acho que é Voy que fala. Essa entidade, ela já apareceu em algum episódio do cânone mesmo, cara? Eu não tô lembrado. Ele lembra muito aquele o Filter Guy. Ah, tá. Putz, mas será que vai ter uma... Bom, vamos lá, vamos ver como é que vai ser isso aí. É que tem que ele aparece, tipo um holograma, não sei o quê. Aí ele fala assim, ah, espera aí que nós temos um convidado, Kor, né? Fala assim, que ele fala assim, ele tava esperando o Kirk, né? Mas já que é você que tem aqui, né? Vai servir, né? Aí você luta. Assim, ah, você não é nada, né? Eu quero o Kirk, né? Cabeça do Kirk vale mais, né? Aí você luta com o Kor, derrota ele, chama a engenharia, né? E você é transportado pra sua nave e consegue libertar as outras naves, né? durante a fuga, né, você fala pro almirante Gersh, tipo assim, que você vai ficar segurando eles o máximo que puder, né, e que é pra ele ir embora, né. Aí no que as naves federadas estão saindo e você lutando só, praticamente sozinho contra várias naves, vários cruzadores D7, né, aí o Gersh fala assim, você jamais será esquecido, né, quer dizer, tu vai morrer, já era. Contente-se com isso. Seja Elvis, né? E aí você tá lutando com as naves, sua nave tá sendo destruída, né? No que você, no instantes antes da sua nave ser destruída, tudo para, né? Tem um pause lá, a explosão acontecendo, tripulante voando e tudo parado, né? Aí o Daniel chega, tipo, falando pra você, tipo, que a sua jornada terminou, né? Mas que você tem, você vai ser aproveitado em outro local. E puxa você e a sua senior staff pra fora daquela linha temporal. Lembra aquela sala de observatório temporal do Daniel? Sim, sim, sim. Uhum. Então, aí aparece esse daí mostrando várias cenas da nova geração, de Enterprise, de Voyager, né? Mostrando tudo que a gente conhece da série da TV, né? Da TV e filmes, né? Nossa, deve ser uma cena bem legal assistir essa parte. É, essa cena é bonita, cara. Muito legal essa cena. E quando você percebe, você tá na dock espacial no século 25. Ah, né? Então é aí onde ele dá um merge, assim. O jogo pega essas duas linhas temporais, sei lá, esses dois... Você tem o plot principal lá, que foi deixado de lado, e você tem esse daí que foi esse Agents of Yesterday, é aí que se juntam, né? Isso. É porque a partir daí as duas podem fazer a mesma missão. Uma faz, depois a outra faz. É, você tem esse... Agora você tem a possibilidade de fazer todas as missões que o personagem que a gente começa o jogo desde o comecinho fez, né? Com a diferença que você é um agente temporal, né, agora. Você sabe que tem certo... você sabe da existência dos Nakus antes de acontecer a guerra temporal. Então, além das missões normais que você faz, nas outras missões em que você vai fazendo, você vai procurando sondas de Naku. Ah, sim, porque como você já sabe... Esse negócio ficou feio pra caramba, mas tudo bem, né? Mas então é pelo fato de você já saber dos Naku, né? Então aí você já pode se precaver. Isso, você vai caçar as interferências que os Nakus fizeram durante esse período de jogo, né? O período normal de jogo, né? Certo. Então e cada vez que você acha essas sondas, você ganha pontos, vai ganhando pontos que você vai conseguir ou equipamentos melhores, ou os pontos de reputação das missões futuras, né? Porque é aquele negócio, eles querem agilizar esse personagem, né? Eles querem que ele aumente o level dele rápido, né? Porque senão vai ficar muito chato, né? Vou ter que fazer tudo aquilo lá de novo, né? Ah, tá. Entendi. Já pra deixar ele meio igualado com os outros personagens que você tem da linha temporal normal, né? Isso. E aí você vai caçando essas sondas e você vai ganhando pontos, você vai ganhando equipamentos, né? Ganhando marcas de reputações de outras aventuras, né? Pra você conseguir chegar mais ou menos no mesmo nível, né? Só que aí, isso daí termina o arco do Agents of Yesterday. Tá, só que acontece... Oh, pode falar. Não, só pra complementar, e também porque eu fiz uma pesquisinha aqui no Memory Alpha. Bom, você tinha dito então, quer dizer, ficou claro aí que Agents of Yesterday culmina com essa batalha de Caleb 4, né? Uhum. Caleb 4, né? Eu dei uma olhada aqui, é o seguinte, ó, realmente, como eu tinha falado lá, né, foi citado pela primeira vez o lance da nave, o nome, né, que é IKS Klotos, né, que é a nave do Kor, foi citado lá no desenho animado, né, no episódio Time Trap, inclusive. Né. E daí, cara, isso se tornou canônico, de fato, quando no episódio da Deep Space Nine, aquele Once More into the Breach, né, que é o último episódio em que o Kor aparece, no qual ele, inclusive, morre, né, ele cita tanto a batalha, né, obviamente, e a nave, né? Então a Klotos ela é canônica de qualquer maneira, assim, apesar de ter sido mostrada pela primeira vez na TAS, né, na série animada, na Deep Space Nine. Eu lembrava disso, é que me veio primeiro, acho que, o lance do desenho animado, porque eu vi esse episódio recentemente aí, sabe, o Time Trap, né? Mas é só uma curiosidade aí, que achei legal que eles trouxeram isso pra fechar aí esse arco do Agents of Yesterday, né, cara? Sim. Interessante. Quando eles lançaram essa atualização do Agents of Yesterday, eles também lançaram 3 episódios soltos de Guerra Temporal, de Yesterday Wars, que eles chamaram, né? Uh-huh. 3 episódios soltos que seriam um mini-arco, que ficaria entre... que acontece entre a Guerra Klingon e o Mistério Romulano, que é bem no comecinho do jogo, né? E aí peraí, isso aí é bem no comecinho lá da primeira temporada do jogo, é isso? Isso. Eles colocaram esse mini arco lá e também lançaram 2 episódios do Future Proof, que chama Temporal Record, e Ragnarok, que são os 2 últimos episódios do... Future Proof, né? Então eles lançaram esses, vamos supor, esses 5 episódios. 3 pra jogar no comecinho do jogo e 2 no final. Por que que eles fizeram isso? Isso foi pra você, pra quem tava jogando Agents of Yesterday, não ficar parado também com seus personagens, seu char normal, entendeu? Peraí, mas como assim ficar parado? Não entendi. Então, o seu personagem, vamos supor, o meu federado é Sauriano, que eu jogo desde o comecinho, pra que ele não ficasse parado, enquanto eu posso fazer esse arco aí e depois ir jogar com o meu... de novo com o meu Sauriano. Sim, né? Sim. São contas separadas, eu posso jogar, né? Então, pra que ele não ficasse parado... eles jogaram esses 5 episódios. Não, mas peraí, eu tinha entendido que você poderia muito bem nem jogar esse arco do Agents of Yesterday e daí continuar o plot normal lá do século 25, né? Sim, exatamente. E é exatamente esses 5 episódios que foram jogados, que foram criados. E esses 5 aí, eles são ambientados onde? É, no século 25. Ah tá, que é a continuação lá, que tem toda assim, aquele... você joga com o seu personagem do século 25, você vai entender por que que eu tô falando isso. Você joga com seu personagem no século 25, mas como é guerra temporal, né, então você vai ser jogado nas linhas temporais, né, em diversas épocas. Tá. Então, o que você quer dizer é o seguinte, foi lançado Agents of Yesterday, mas também continuou o jogo normalmente com esses episódios que fazem parte do plot principal. Exato. Tá. Então aí, por isso que eu optei primeiro pra falar do arco do Agents of Yesterday, pra depois falar desses outros arcos, desses outros episódios, tá? Essa parte nova que começou, esse arco novo agora que está começando, tem uma coisa interessante do... porque você está com os Lucari, né? Você está de parceria com os Lucari, né? Que estão pesquisando, você, de um certo modo, a origem desse jogo, havia muita exploração, muita missão de pesquisa, de exploração. E agora, desde que entraram os Lucari, você antes de fazer qualquer coisa, você tem que primeiro fazer uma parte de exploração, mandar probes, colher dados sobre os planetas, sobre as luas, para depois ir para ação. Verdade. Eles resgataram bastante essa parte do... exploração. Isso foi interessante. Ficou bonito, ficou. Porque antigamente nós tínhamos sistemas para explorar. A gente descia sem saber se era para colher material ou era para brigar. Aí essa parte estava meio perdida no jogo. Agora foi interessante que com os Lucares voltou uma partezinha bem light de explorar para depois pegar os Zenket que são aliás, não, não, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Eu tô bem curioso para falar sobre isso. Mas, então vamos fechar logo, né, Ricardo? Acho que a gente já deve estar próximo para falar sobre o arco dos Zenket já, né? Isso, tá, né? Então vamos fechar o que tem para fechar aí. Bom, então acabou o arco do Agents of Yesterday. Seu personagem, agente temporal, vai poder jogar agora todos os outros arcos que o jogo disponibiliza, sendo que ele também vai caçar algumas probes na Coos, né? E aí, então, entra esse... aí eu vou falar desse arco Yesterday War, né? Tá, Yesterday War é um novo arco ainda dentro da temporada 11? Isso, que foi introduzido na temporada 11, mas que fica quase no comecinho do jogo. Isso aí eu achei interessante porque tá me parecendo o seguinte, é pra deixar bem claro que se trata de incursão temporal, tanto é que volta no tempo no próprio jogo, né? Exato. Não é só voltar no tempo que nem, por exemplo, voltar no tempo na timeline de Star Trek principal, né? É. Sei lá, século 23, século 24 mesmo, ou 22, ou sei lá o que, né? É voltar no tempo no jogo, você vai pra primeira temporada do jogo, né? Isso. Isso foi uma sacada bacana, né? Os caras pensaram em algo... Dinamizaram o jogo de novo. Isso é bom. O primeiro episódio é The Core of Matter. Ô, Ricardo, só uma coisa. Se a gente não tivesse falado de nada de Agents of Yesterday, poderia muito bem pegar direto pra cá, né? Daquilo que você tava falando desde o começo lá sobre o lance lá do... Como é que chama? Do personagem tendo a ajuda do Capitão Walker, né? É Walker? Isso, exato. Poderia pular direto pra cá. Isso. Certo. Então é só pra entender que, na verdade, o jogo... O Star Trek não Online, parou. Ele não parou, né? Só teve essa opção de jogar o Agents of Yesterday mais uma vez por conta do aniversário de 50 anos de Star Trek, né? Da série clássica. Isso. Certo. Legal. Então, agora sim a gente volta para aquele plot principal agora. Então vamos lá. O século 20, agora estamos no... somos todos jogadores no século 25, né? Certo. Viajando no tempo, mas tudo bem. Aí, você jogando com o seu personagem normal, você recebe o Daniel, entra em contato com você. Pera, o Daniels, o mesmo Daniel. O Daniel, isso. Sempre, né? Ele. É sempre. E aí ele... Mas não é falado que... Daniels de que época, né? Porque... Ah, não, desculpa. É no... Não foi o Daniels que entra em contato. É o agente temporal seu. O seu agente temporal entra em contato. Certo, no caso certo. Do Federado é o Philip Cray. Certo, que é um personagem novo mesmo, né? Isso. Novo. É aquele da Bosman, né? Então, ele é um personagem novo. Peraí, explica isso daí, porque isso a gente conversou em off, não foi? Não, a gente até conversou no podcast anterior. Ah, é verdade. É, pode crer. Que é um oficial que era... Inventaram esse personagem, né? Porque é pra entender que ele era da Bozeman, lá daquela nave, isso. Do episódio de Cause and Effect, que veio do século 23, parou naquele loop temporal. E ele tá lá na nave do capitão, que é aquele ator famoso do Fraser, né? Que é o capitão... O nome do capitão eu esqueci agora, cara. É, mas a questão é que esse personagem ele não aparece nem no Cause and Effect, mas foi criado pro jogo e ele virou um agente temporal. Exato. Certo. E aí ele, então só voltando, o agente temporal, o Philip Cray entra em contato, fala assim, ó, nós estamos sem, teve algum distúrbio na linha temporal e queremos que você seja um agente temporal também. Você vai viajar no tempo e vamos te mandar pra missão. É, aí cada facção vai ter o seu agente temporal te dando a missão, né? Aí o que acontece? Aí você vai e pula pro The Core of Matters, né? Na qual você é enviado pra Galondor Core. Opa, Galondor Core, isso aí é do episódio... É, não é do The Enemy? Isso, isso aí é do episódio The Enemy, que é da... que envolve Romulanos, inclusive. Né? Isso. É, porque assim, Galondor Core apareceu no The Enemy que o LaForge fica preso com outro oficial romulano no planeta. Isso, aí o LaForge ajuda a salvá-lo, né? Os dois juntos conseguem, na verdade... Isso. E parece que Galondor Core é citado no Defector, do TNG. É, porque no The Defector, ele é um episódio que também envolve romulanos, né? Uh-huh. E também, se eu não me engano, também é falado no... Unification, né? Porque no Defector também aparece o mesmo comandante romulano lá, que é o Tomalak. Tomalak aparece no The Enemy e aparece também no The Defector. Certo. Né? E nos dois episódios, Galondor Core é citado. E também foi citado em Voyager. Aí eu já não lembro, cara. Que é no episódio The Tal. Ah, The Tal. Esse episódio aí é bem legal, inclusive, né? Que é aquele episódio lá do palhaço lá, né? Que é o medo, né? Isso. Esse aí é interessante. E nós já conhecemos o sistema porque era onde estavam fazendo o Doomsday Device, né? Que é uma missão que a gente vai fazer depois. Exato. Aí você é transportado para Galondor Core no passado. Sua nave tá camuflada como uma Bird of Prey romulana e você tem os códigos da Tal Shiar. Aí você se aproxima, conforme você vai se aproximando do planeta, você vê um Doomsday Machine. Ô, louco, você tá dizendo aquela Doomsday Machine lá da série clássica, Doomsday Machine. Isso. Sorvetão. Sorvetão. Sorvetão. O charuto, o sorvete gigante. A casquinha, né? Casquinha. É, para casquinha de sorvete. Caramba, cara. E aí? Conta aí. Nossa. E aí, conforme aí você vai chegando pra sondar o Doomsday Machine, e aí aparece uma nave na cu falando, nave tal Shi'ar, se afasta daqui, né? Você não tem autorização pra fazer os scanners, né? Pra fazer pesquisa nele. Aí você retruca com ele, né? Pra não estragar o disfarce. Desce no planeta. Quando você desce, você tá com uma camuflagem de Romulano. Você parece o Romulano daquela época, né? E aí você vai, chega e você descobre que o oficial responsável por aquela base é o Chulak. Peraí, quem é Chulak? Eu não lembro desse nome. Chulak, ele é citado... É no... Ai, deixa eu ver. Como é que se escreve isso, cara? C-H-U-L-A-K. Chulak, peraí. Chulak. Peraí, é um Romulano. Isso. Peraí, o Romulano que aparece aqui pra mim, ele apareceu... Field of Fire? É isso? Não sei, cara. É Deep Space Nine? Não. Ah, não, é Vulcano aquele lá, que ele também chama Chulak. É o mesmo nome. Peraí, esse Chulak, o Ricardo, pelo que eu tô vendo aqui, ele não aparece. Ele deve ser apenas citado, né? Então, ele é citado no naquele... do palhaço, né? Ah, o The Thaw, da Voyager. Isso. Ah, ele é citado lá? Ele é citado. Eu mandei o link aí no Skype pra você dar uma olhada. Não, eu tô vendo aqui. Mas caramba, cara, eu não lembrava que ele era citado lá. É, a gente talvez não tenha feito associação, né? Mas e aí? Então conta aí, como é que é no jogo o desenvolvimento disso? Bom, aí você desce lá, você... Como você é um agente da tal Shi'ar, fica todo mundo com medo, né? Fala assim, qualquer coisa que você fala, fala assim, tô indo, faço, né? E aí o cara entra no gabinete do Chulak, pega as informações, vê que eles... Os Romulanos se associaram ao Naku pra conseguir tecnologia, tudo, né? E aí você é convocado pra uma conferência que vai ter entre o Naku e os Romulanos. E aí você fala... Ricardo, peraí, só uma coisa, eu me perdi aí. Se você tá como agente temporal, que época que é essa? Na série da série clássica. Peraí, que período da série clássica? Cara, agora eu não sei qual que é esse período, não. Não, mas é século 23? Isso, por aí. Ah, peraí, mas o... Caramba, cara, então... Tô tentando entender aqui, mas isso é no século 23, na primeira temporada do jogo. No 23, é, no século 23. Não, mas não é um daqueles episódios que tá dentro da primeira temporada do jogo? É depois da primeira temporada do jogo. Tá, mas é numa das temporadas do jogo, das primeiras, isso. É onde se passa isso daí? É, porque aí você vai entrar em contato... Porque assim, o seu agente temporal da federação entrou em contato com você, falou que agora você é um agente temporal, e ele te mandou pro século 23 em Galondofor. Tá. Não, peraí, então era no século 23, você não tinha falado isso daí. Ah, desculpa. Então. Ah, tá, então é no século... É que você falou em Galondofor, eu achei que era no 25, e pelo fato de ser nas primeiras temporadas do jogo. Então, na verdade, lá nas primeiras temporadas do jogo, que você vira agente temporal, né, você é incumbido dessa missão, e é jogado no século 23. Isso. Nessa missão aí. Ah, tá. Então, agora que eu entendi, por que você tinha falado Romulano com o visual daquela época? Eu pensei, daquela época... É dessa época, 23, é século 23. Não, até a gente se perde, né, o Ângela? Fica nesse vai e volta. É que nem o O'Brien fala lá, I hate temporal mechanics. Ele fala no... Eu odeio mecânica temporal, né? Exato. Naquele episódio Visionary ele fala isso. Que é um episódio se que você inclusive... vê o seguinte... Oi, pode falar. Não, pode. Se eles estão fabricando o Doomsday Machine, a gente enfrenta no século 25... Ah, peraí, vocês enfrentam Doomsday Machine no século 25? O Galordorne, esse planeta, está sendo usado para fabricar o Doomsday Machine. Sim, que é o que eles desconfiam. É, mas isso, sim, mas isso aí está sendo fabricado no século 23. No 23, exatamente. E a gente enfrenta o Doomsday Machine na Klingon War no 25. Não, agora que eu tô entendendo. Então, durante a Klingon War, vocês enfrentam a Doomsday Machine. Então... É, e aqui é onde eles estavam planejando, construindo a Doomsday Machine em Galondorne Kor. Ah, tá. Olha aí, ó. Nossa, é intrincado esse negócio. É, não, isso, se a gente não ficar atento aos detalhezinhos... Não, é porque eu que não jogo, então é pior ainda, né? Porque eu não jogo, então eu não sei muito bem da... É muito detalhe, é muita coisa. É muita coisa. Mas enfim, continuando aí então. E aí você vai participar dessa reunião e eles falam assim, ah, essa daqui é a especialista Naku Krog. Ah, que é aquela que estava fantasiada de Remana durante a conferência, a assinatura do tratado do acordo, né, temporal. Isso. Que envenenou o Klingon. Isso. Aí tá, tá tendo uma reunião e aparece o Envoy. Ah, Envoy é o enviado, né? Isso, né? Que ele parece muito com o Future Guy, né? Cara, eu só quero saber se a gente vai ter quem é a porra do Future Guy, cara. Nossa... Será que não, pelo... Mas eu não sei se é o mesmo, né? Não sei se é o mesmo. Aí, depois ele fala assim, mas nós temos convidados indesejáveis. Aí ele aperta um device lá e acaba com a sua camuflagem, né? Ah, olha aí, ó. Descobriram. Aí você tem que lutar com os Naku e os Romulanos. E detalhe que todos os Romulanos naquele planeta são soldados, né? Você tem que lutar com todos, né? Caramba. Depois que você luta com eles, você vai até a sala de operações, né? E tenta resgatar um painel que eles estão usando para controlar o Doomsday Machine. Depois que você consegue resgatar esse aparelho, você volta para a nave e a nave tá, os Romulanos estão contra você, tudo, né? Você tá atacando, tá lutando e você tem que chegar perto do Doomsday, acionar os códigos de desativação. Quando você tenta desativar os códigos, o Daniels fala tem alguma coisa errada, que ele não tá aceitando os códigos. E aí você vê o Doomsday Machine começando a atirar nas naves romulanas também, né? Aquela boca lá que solta aquela energia, né? Destrói naves romulanas. Aí o Shura que fala assim, todas as naves, ataquem os Naku e o Doomsday, né? E aí eles começam a atacar e você tem que atacar o Doomsday e atacar os Naku. No que você consegue atacar uma nave Naku, ela cai dentro do Doomsday. E aí o Chula comemora, fala assim, acabamos com eles, não sei o que. Só que aí dá aquele pane no Doomsday Machine e ele atira em Galandor Core. Putz. E aí lembra que em Galandor Core ele no The Enemy ele era um planeta sem vida, não sei o que, não Nossa, sei o que. Nossa, é verdade, tanto é que tinha uma perturbação. Eu não sei se ele era um Planet Kill. É, ele era um planeta que tinha umas perturbações lá, sei lá o que, que era até difícil pra. Tanto é que na história do episódio é pra ter aquela dificuldade de não conseguir se comunicar com LaForge, pra dar tudo aquele... Então o planeta era todo ferrado mesmo, né? Então, aí o fato... Aí no jogo ele tá ferrado porque foi um problema no Doomsday Machine que atirou contra o próprio planeta, né? Nossa, que animal, né, cara? Muito louco. Nunca mais eu vou assistir esse episódio com os mesmos olhos. Mesmo que não é... mesmo que não é canônico, né? Mas mesmo assim... Mas e aí? Aí o Chula que fica a pé da vida, né? Eu não sei quem é você, mas sai daqui, né? Vaza daqui, rapaz. E aí você volta pra sua missão, né? Você entra em contato com o Daniels e volta pro século 25. Peraí, Daniels mesmo? É, não, o Daniels. O Daniels aparece pra você. Uhum. Porque ele é o teu agente temporal nessas horas. É. Aí depois disso, você tem o Vorn Conclusion. Vorgon, né? Vorgon. Vorgon, que são aqueles alienígenas do Captain's Holiday lá da nova geração, né? Exato. Os viajantes do tempo lá. Então, aí o Daniel te chama novamente, né? E fala, vamos até o quadrante beta, né? No sistema Lyrs. Lyrs? Esse sistema existe no canon mesmo, cara? Eu acho que não, esse é no... Esse é do jogo mesmo. Tá. E aí ele fala assim, ó, vamos lá que a gente tem que salvar uma pessoa, né? Só que é no sistema Lyrs do futuro. Aí ele chega até o planeta, né? Assim, nós temos que salvar dos Vorgons um cientista chamado Caldano. Ah, sim, claro. Porque o Daniels, ele chega numa shuttle, naquela shuttle que vai aparecer em Enterprise. No episódio Future Tense. Isso. Certo. Né? Então você chega perto do planeta, o Daniels te dá as instruções, você vai escanear a nave Vorgon que tá lá, e o Daniels desce no planeta. No que o Daniels desce no planeta, ele fala assim, ó, eu vou dar minha nave pro Caldano pra ele fugir, só que nós temos que proteger ele, né? Vamos ter que proteger ele pra ele poder fugir. Enquanto você tá lutando com os Vorgons, chega mais naves Vorgons que você vai ter que destruir. Ah, só uma coisa, tá? Que pra não me perder aqui, nessa altura o Caldano já deixou o Toxo Tati lá onde tinha que deixar no século 22. Bom, aqui você já tá no 27, né? Não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, ajudar o... O Caldano vai fugir, mas ele já deixou lá no século 22 o Toxutate, né? Aqui vai procurar ainda, viu? Ah, ele vai procurar ainda, pra depois deixar lá, é isso? Não, é que aqui fica confuso, porque ele tá fugindo, eu acho que ele tá fugindo com o Toxutate. Pra deixar no século 22 lá, que é o que acontece na nova geração lá, porque quando eles encontram, é porque existia a lenda do... Então, eu acho que ele tá fugindo, agora você me pegou, eu não lembro se ele tá... Porque conforme você vai lutando com os Vorgons, aí eles, o Vorgon vai atrás do Caldano. Então, mas o interesse dos Vorgons era esse, não era? É, o Toxutate, né? Então, se eles estão indo atrás do Caldano, acho que é isso, né? E você foge no final da missão, você foge com ele. Com ele quem? Com o Toxutate. Ah, é. Com o Toxutate. É, certo. Então... Mas aí acontece uma confusão, porque é por isso que eu não lembro, porque assim... Você persegue a nave Vorgon. Quando você para no porque você está no século 27, e aí você corre atrás dos Vorgons que estão atrás do Caldano. Deixa eu só... Eu entrei no Memory Alpha e para pegar informação canônica aqui para ver se bate com o que você está falando. Caldano. Uhum. Caldano era um cientista do meio do século 27 que inventou o Toxutate, né? Aí tá assim, quando dois criminosos Vorgon... tentaram roubar de Utate, Dano viajou de volta ao século 22 e escondeu Toxutate no planeta Ryza. Então é isso aí, né, cara? Então acho que ele tá... Isso aqui é antes. Então quer dizer, esses Vorgons que você tá falando devem ser os mesmos que estão perseguindo o Utate, que daí ele volta pro século 22, não é? Isso, porque eles se denominam como Anjur e Boratos. Ah, tá aqui, ó. Anjur e Boratos. É isso. Cara, inclusive Anjur e Boratos são os mesmos dois Vorgons que aparecem no episódio Captain's Holiday. Isso, então, exato. Então é isso aí. Ah, ficou menos confuso agora. É exatamente isso que a gente tá falando aqui. Exato. Agora pegou a ligação. Nossa, cara. Cara, eu imagino se tem ouvinte aí que já não desistiu, cara. Porque isso aqui tá... Nossa, não. É perdido pra caramba. Né? Caramba, eu tô tentando manter uma... É que, como vocês são jogadores, pra vocês é tudo... Pra gente é temporal. Vai passar... Passou o portal temporal, voltou do portal temporal e pronto. Nossa, eu tô tentando me conectar com o que eu conheço de cânone aqui pra sabe, entender essa coisa aí, cara. Não, é muito complicado esse negócio quando vai e volta no tempo. Às vezes até a gente... Eu tive que fazer um guia também, porque senão eu me perdia. Tanto é que eu falei. Primeiro eu falei do agente temporal TOS pra depois poder ir pra ter uma linha, né? Aí, então, quando eles vão atrás dos Vorgons, eles param no naquele... Você vê a cena em que a Enterprise NX e uma nave vulcana estão sendo atacadas pelos Tolianos. Ah, tá. Isso aí é no... Peraí. Isso aí é no episódio... Não. Lá aparece Vulcano também no Future Tense? Não, né? Acho que tem uma nave vulcana ajudando a Enterprise. É uma nave de ciência. Então isso daí é do episódio Future Tense mesmo, né? Porque é naquele episódio que a NX é atacada pelos Tolianos, né? Aqueles monte de cápsulas, daqueles naves Sullivans... Ela tem um monte vindo atrás da Enterprise, aí vem os Tolianos, atacam os Sullivans e levam embora o Pod. Sim. Né? Aí é nesse momento que aquele alien desaparece, que é o que você explicou aí, que era o Capitão Walker, né? Isso. Então, que é aquele lance do jogo já. Quando a sua nave chega atrás dos Vorgons, você vê essa cena em que a nave vulcana está sendo atacada pelos Tolianos e uma cena em que os Tolianos estão rebocando a nave, o pod temporal. Só que você tem que manter uma distância segura para que a Enterprise NX não veja vocês e vocês não causem uma interferência temporal. Só que a nave Toliana passa por vocês, por você, né? E aí começa uma batalha entre Vorgon e Tolianos. Mas esses mesmos Tolianos aí que levaram o pod? Isso. Só que aí nesse, a nave Toliana que tava carregando o pod sumiu e você tá lutando com as outras que estavam juntas, né? Ah, mas pelo menos quando eles levam o pod, levaram também o Alien lá. Aliás, o Alien desapareceu, não adiantou nada. Uhum. Né? Então, nesse caso, nessa cena, já tinha sido deixado o Toxutate na Terra, no século 22. Tanto né? É que aí, ou seja, eles conseguiram manter a linha temporal, né, inabalada, né? Isso. Porque o Tokusu Tachi tinha mesmo que ir pra lá, porque tem tudo aquele lance que acontece no Captain's Holiday, né? E aí você pega e a nave Vorgon foge de novo no tempo, né? E você tem que caçar eles. A nave Vorgon é a nave dos dois, do Borat. É, ou seja, eles estão indo pro episódio, eles vão pra Ryza no século 24 lá, né? Eles vão pra aquele episódio da nova geração. É, só que nessa perseguição, você vai parar na Terra durante a invasão Bree. Ah, da Guerra Dominion. Da Guerra Dominion, lá na época da Deep Space Nine lá. Beleza. Isso. Por quê? O que que acontece? Eles vão até o laboratório da Federação, onde tá guardado o Tokusu Tachi. Peraí, o laboratório da Federação? No jogo, você falou que o Picard não destruiu o Tokusu Tachi, simplesmente transportou. Ah, naquele esquema que é mostrado vez ou outra, né, que... É, antes de ser destruída, atira, mas na verdade está sendo transportada. Isso. Olha só. E tá no laboratório da Federação. Caramba, o Picard, isso ficou ainda mais legal, né? Porque o Picard é mais gênio ainda, né? Ele... Esse é. Caramba. Eu tenho que justificar a queda de cabelo, né? Usa bastante. Aí, cara, você tem que se defender das naves Bree e descer lá na sede da frota. Quando você desce, você encontra os dois Vorgons, né, conversando com o Envoy. Quem que é esse enviado, esse envoy aí? Então, ele ainda, até agora você não sabe. Vai descobrir nos dois episódios finais, né? Certo. Eles falam, não, você tem que se juntar a mim. Falou, não, a única coisa que nos interessa é o Tokusu Tachi. Aí você entra em batalha, né? O cara some e você entra em batalha. Nisso, a Ajur morre. Ou seja, um desses... Vorgons morre. Ah, tá. Então isso aí é depois do episódio da nova geração. Isso. Ah, tá. Ah, mas que tempo que eles tiveram de ir e voltar? Porque eles estavam fugindo de você durante a batalha lá dos Torianos, que, né? Depois que eles destruíram a... Uhum. Destruíram não, depois que eles atacaram a nave Vulcana, certo? Aí eles estavam fugindo. E aí? Teve um tempo, então, entre uma coisa e outra aí, né? Entre eles serem... Mecânica temporal, não me pergunte. Eu detesto a mecânica temporal. É, mais uma vez. Realidade alternativa. Vamos lembrar do O'Brien falando, né? Detesto mecânica. E é foda, né? Porque é o O'Brien falando com ele mesmo, né? O O'Brien de algumas horas no futuro falando com o O'Brien de algumas horas no passado. Um olha pro outro e fala junto. Eu odeio mecânica temporal. Essa cena é emblemática nesse sentido, né? Nossa, cara. Ele explica tudo que a gente sente. Caramba! Olha! Aí, depois que a Ajur morre, o Boratos é transportado pra nave do Envoy. Aí aparece um cara todo deformado, né? Eu acho que aparece o Daniels uma vez na Ah, tá, não. Olha só, esse Daniels deformado é do episódio Stormfront 1 e 2 lá. Que eu tava falando aqui, ó. Quer dizer que esse Daniels deformado aparece aí. Não, assim, aparece o Envoy, uma pessoa com o rosto todo deformado, né? O Envoy é uma pessoa com o rosto deformado. Você não sabe quem que ele é porque o rosto tá todo deformado. Ah, tá, mas não tem nada a ver com esse Daniels que eu falei. Não, calma. Ah, tá. Vamos ver esse negócio aí. Vai chegar lá. É. Então, aí você tá, assim, eu vou me juntar pra você, mas é por vingança, né, ele fala, né? Aí tá, é mais um membro da Guerra Fria Temporal. Enquanto isso, na sede da frota, o Daniels começa a sofrer, tem aquele um brilho, né, e o Daniels começa a ficar deformado também. E aí eu falo assim, meu, o que aconteceu, né? Eu falo assim, não se preocupe, procura o Tokusu Tachi. E é legal nisso daí que você tem que procurar em 4 consoles, né? Que você vai lá, assim, vamos fazer uma pesquisa. O que que tem aqui? Aí fala assim, matéria vermelha, guardada, criado pela Academia Vulcana de Ciências. Não é isso. Aí vai lá, Android B4, né? Não sei o que, encontrar por cara. Aí vai, não é isso. Vai no outro, né? Então tem, toda vez que você faz esse episódio, alguma coisa nisso no depósito muda. Ah, é? Então, quer dizer, tem muitas coisas nesse depósito, né? Nossa, interessante. Tem um negócio até que fala, né? Fala assim, Picard chatou, né? E aí a observação. Não sabemos por que a sessão 31 está guardando isso, né? Ah, e chatou Picard é aquele... Chateau Picard é o vinho. É o vinho, né? Porque tem o vinhedo da família Picard, né? Isso. Ai, ai. Aí você encontra o Toque do Tati, pega, salva o Toque do Tati, leva com você. Você encontra o Tati e volta pra sua nave, né? Com isso. E você chama o Daniels. Esse Daniels aparece com o rosto deformado. Ah, sim. Aí acabou esse episódio, nós vamos para o próximo, que o Valdomiro vai adorar. Vamos lá, qual é? Se chama Terminal Expanse. Expanse, então é... Ou seja, a gente volta lá para expansão Délfica. Tem a ver com os seus criadores de esfera, os construtores de esfera. Ah, os construtores, os Sphere Builders. Isso. Aí o Daniel te chama, né, fala assim, ó, nós temos uma incursão, né, dos construtores de esferas. Só que é um outro universo. E aí foi um universo criado por um acidente com a matéria vermelha. Nossa, então quer dizer que você tem que ir pra timeline lá do Abrams Verso. Pro Kelvin Timeline. Que legal! Aí você vai com o Daniels pro Kelvin Timeline, né? E lá tem uma nave, o USS Yorktown, que tá sendo atacada por Klingons, né? Klingons de lá, né? E aí quem te saúda é o 0718. Ah, ó, legal aí, ó. Pô, a coisa mais legal do universo do Kelvin Timeline é esse personagem aí pra mim, pô. Aí que ele tava nessa nave fazendo... tava... Que ele estava em treinamento, alguma coisa assim, né? Na Yorktown, né? E aí foram atacados pelos Klingons que, nessa realidade, se associaram aos construtores de esferas, né? Enquanto... Na nossa linha temporal foram os Indies, aí foram os Klingons. Né? Ah, então, peraí. Mas deixa eu tentar entender esse negócio aí. É a Kelvin Timeline do século 23? Isso. Em que momento... Peraí, mas peraí. Os Klingons se aliaram com os construtores de esferas, mas dentro... Mas quando nisso, assim? Eles mudaram... Não, é na expansão Délfica. Ah, tá. Então é pra entender que dentro do cânone da Kelvin Timeline, enquanto tá tendo Star Trek Beyond... E tal, ao mesmo tempo no quadrante, aliás, na expansão Délfica, os Klingons se aliaram, é isso? Isso. Aí, ó. Agora eu não sei aonde se encaixa isso entre os três filmes, né? Não é específico nesse na cronologia. Não, eu acho que deve ser durante o Beyond aí, ou depois do Beyond, né? Porque só pelo fato de ter o 0718, ele aparece depois do Into Darkness, né? Talvez, né? Sei lá, né? Mas vai lá saber também. Tá. Bom, e segundo a Kelvin Timeline, os Klingons devem estar putos pra caralho, né? Porque no Into Darkness, né, cara, aquela cagada toda... Né, que poderia ter dado uma guerra e nada aconteceu. Pelo jeito aí, eles se aliarem aos construtores é pra atacar a federação ou não? Não, sim, é pra atacar a federação. Ah, não, então se é pra atacar a federação, deve ser depois do Into Darkness mesmo, né? Porque antes eles não tinham um real motivo pra isso, né? Assim, até onde eu lembro nesses filmes novos, por mais que tava tendo ali uma... acho que desde o primeiro filme mostra que o negócio é um pouco tenso, mas não assim a ponto de guerra mesmo, né? Eu tenho a impressão que... É, não lembro. É, deve ser pra indicar que é depois do Into Darkness isso aí. Sei lá, mas então, e aí? Bom, aí você destrói as naves Klingons, né? E desce e se transporta pra Yorktown. Quem é o capitão da Yorktown é o Almirante Garrett. Almirante Garrett que... Peraí. É o almirante do seu personagem no século 23 da TOS. É o almirante do seu personagem no século 23 da timeline normal. Isso. Né? É isso, então. É. Só que é a versão dele... Do universo Abrams. Isso. Tá. Você interage com o almirante e você fala assim, ah, a gente tem que impedir os construtores de esferas. Aí você se transporta pra esfera que tá na sua frente, né? Que tem uma puta de uma esfera lá, porque eles foram exatamente investigar isso, né? Aí, você lembra daquele... Quando você desce na nave, você lembra na esfera, você lembra aqueles alienígenas que eu falei... É os Tutorians. Putz, eu lembro desse nome que você falou, mas eu nem lembro mais do que se tratava, cara. Explica de novo aí. Não, que os Tutorians eram uma raça de alienígenas que surgiu durante a Guerra Iconiana. E uma dessas, a Clauda, que era dessa espécie, era a esposa do Noi. Ah, do Noi, que é aquele cara que trabalhava pro... O cientista que fez a nave. Ah, o cientista que fez a nave, que comandou a construção, é isso? Da nave Anorax? É, Anorax, é. Ah, tá. Então, pera lá. Então, essa raça é a raça da esposa dele, que nunca existiu, né? Depois da aliança. Isso. Certo. É, então... nunca existiu, não. É que eles... pra eles fugirem... Nossa, vou dar uma volta aqui, hein? Pra eles fugirem dos Borgs, eles viraram seres do subespaço, vamos dizer assim, alguma coisa desse naipe, né? Porque eles não têm uma forma corpórea, eles ficam... Sabe quando tá embaçado? Parece que você vê a Eu acho que eles usam o termo, estão em fase, né? Ah, isso. Ah. É, em fase. Mas só uma coisa, mas a esposa dele nunca existiu depois da aliança, não é? Não existiu. Ah, tá. Mas eles, a espécie dessa esposa dele é dessa... É essa espécie aí que eles podem ficar em fase. Isso. Aí foram pro subespaço. É, alguma coisa desse jeito. Tá. Não lembro se eles vão pro subespaço, eu sei que eles ficam em fase. Tá. Né? Então aí, vamos lá. Como é que chama essa espécie? Tutorian. Tá, qual que é o papel deles agora? Eles são os construtores de esfera. Ah, eles são os construtores de esfera. Isso. Construtores das esferas. Exato. Nossa, cara. Mano, os caras inventam cada um, hein? Nossa, mas é... Vixe, eu tô aqui imaginando... Nossa, que mistureba, né? Pegaram os Krennen, né? Porque o Noi é um Krennen, né? E que é do quadrante Delta, certo? Sim. Que aí a esposa dele é dessa espécie que é do século 20 e... Não, a esposa é do mesmo período, é do quadrante Delta. Não, mas é que os construtores de esfera só é mostrado na Enterprise que eles são do século... É do futuro lá, né? Os Sphere Builders, lembra? Então, mas não impede que eles sejam do futuro. Não, e não impede que no tempo presente, sei lá, no século 24, 25, eles existiam, só que, né, normal. É porque eu lembro que os construtores de esferas, o intuito deles... Aliás, os construtores, eles eram chamados de... Não era guardiões? Alguma coisa assim? Eles não tinham um outro título também? Não lembro. Eu não lembro agora. Mas beleza, continua aí. Bom, aí você entra na esfera, você vai coloca três dispositivos, três bombas lá, né, e volta pra sua nave, com a ajuda do 0718, você volta pra nave, tem que lutar com as naves dos construtores, porque aí no jogo foi criada as naves pra eles, né, e depois que você derrota as naves, você consegue explodir a esfera deles e salvar a Kelvin Timeline, não sei pra quê, mas você salva. Salvar a Kelvin Timeline, meu Deus! Assim, nossa. Não deixa explodir, deixa essa porra explodir. E você é obrigado a jogar essa missão, esse episódio. Gente, fui obrigado, viu? Você é obrigado a salvar a Kelvin Timeline. Não tem como evitar isso. Não, não dá. Que legal, né? Nossa, que momento, tá? Você depois que consegue destruir, se transporta pra nave. Ah, olha só. Deixa eu só falar um negócio aí que eu tinha comentado. Eu fui ver no Memorial Alpha e realmente eu lembrava desse termo guardiões. Tá aqui, ó. Os Zindi se referiam aos construtores de esferas como os guardiões. Eles eram referenciados como figuras religiosas até, né? Então, eu lembro na Enterprise, os caras, em alguns diálogos, eles eram chamados de guardiões mesmo. É isso aí. Mas, desculpa aí a interrupção aí. Voltando aí, cara. The line must be drawn here. No que você volta, você vai pra Yorktown, porque o Daniel ficou na Yorktown, né? O Daniel sofre mais uma mudança, né? Ele fica mais deformado. Aí todo mundo, aí o Garrick fala, nossa, o que aconteceu, né? 0718 fala assim, me parece que alguma coisa na timeline afetou ele. Fala assim, nossa senhora, o bicho é esperto, hein? Mas uma coisa, como é que ele sabe disso, né? Mas o Daniels é o Daniels da timeline normal. Sim, sim. E ele vai lá pra timeline Kelvin, né? Pra impedir os construtores, né? Com você lá, a missão. Isso. Né? Não deveria... Então, quer dizer, você não viaja só no tempo, você viaja no tempo e no universo alternativo, né? Você pelo multiverso, vamos dizer assim. Multiverso, E aí você volta pra sua linha temporal, pro século 25. Ai, ufa, né? Chega. Tá, então... Aí terminou esse arco, né? Esse mini arco que surgiu, né? Que eu acho que é mais pra colocar você, inteirar você como agente temporal, né? Certo. Gente, esse podcast tá longo, hein? Tá, cara, olha, tá... Esse aqui tá... Você quer parar pra... Não, cara, é mais fácil gravar tudo hoje, qualquer coisa dividida em duas partes, alguma coisa assim. Pois é, ouvintes, é isso aí. Na edição do podcast eu acabei decidindo mesmo dividi-lo em duas partes, né? Porque realmente ficou muito grande a gravação desse aqui, tá? Então, em breve, tá? Nem vai demorar muito, em breve já vai estar aí a segunda parte desse podcast, né? Que vai ser, na verdade, O nosso sexto podcast, né, sobre Star Trek Online, né, a parte 6. Vai continuar aí a nossa conversa, né, a minha conversa com o Ricardo e com a Angela, né, a Orlenka, mais conhecida como Orlenka no jogo aí. E é isso. Então, aguardem e logo mais estaremos aí com o Intercom de Star Trek Online, parte 6. Antes de fechar aqui, só queria lembrá-los para que comprem as camisetas do Sessão 31, camisetas masculinas, femininas, todos os tamanhos. Aqui no site tem link que direciona lá pro Elo 7, né, que é um site de compras online e tal. Vão lá, comprem, gastem seu valioso Latinum e é isso aí. Ah, e em breve vai ter novidade aí, novo produto do Sessão 31 à venda, fiquem ligados. Quero dar aquele recado de sempre para que nos acompanhem nas redes sociais. O Sessão 31 está no Facebook, então tem lá a página e o grupo, então vão lá. Estamos também no Twitter, é o @ckal31. Também estamos no Google Mais, procurem lá. E a novidade é que eu criei recentemente um perfil no Instagram do Sessão 31. Então vão lá, Sessão 31 no Instagram, aqui no site é fácil de encontrar os links para vocês nos seguirem lá também, ok? É isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Kapla! But if you feel bad and you're my past self, shouldn't I feel bad too? I hate temporal mechanics.